Bem, galera, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Eu gosto de falar em pé, não? Então, tudo bem. Pô, primeiro eu queria agradecer e dizer que eu estou muitíssimo feliz de encontrar com todos vocês, os que eu já conheço, os que eu não conheço ainda. E agradecer em nome do Instituto TIM, da Secretaria de Cultura, a presença de todo mundo, o esforço que cada um e cada uma fez para estar aqui. Eu sou o Iraporã, para quem não me conhece, né? Tudo bom, pessoal? Dono do hotel. Eu sou o Iraporã. O Irá é pássaro, o Porã é bonito. O Irapuru é um pássaro específico e um hotel, né, da nossa família. Também está acolhendo todos vocês. Qualquer informação. Fala com o papai. O papai está na praia também, né? E o encerramento do evento vai ser no bar do papai. É, mas enfim, a gente está no Ceará. Então aqui a gente. Quem é cearense aqui? Os locais acolhedores, então. Não liguem se alguém fizer uma piada que você se sinta assim, com vontade de matar, porque aqui a gente perde um amigo, mas não perde a piada. Não é tranquilo, mas todo mundo aqui, eu acho que vai se dar bem com esse processo. Eu preciso apresentar a programação, estou só esperando o pessoal chegar aqui. Carol, você quer dar uma palavrinha também, em nome do Instituto? Ah, e eu estou aqui também, a gente está. O Fabiano da Secretaria de Cultura está ali, ele pediu para falar na hora da apresentação, e eu estou no Instituto Mutirão, que a gente está ajudando na produção local, na realização do evento, junto com outro pessoal da produção que não está aqui agora, mas depois a gente apresenta. Pessoal, eu sou a Carol Meirelles, eu sou coordenadora lá no Instituto TIM. A gente desenvolve não só esse projeto, mas outros projetos também, junto com a fábrica. Felipe e a Lívia estão mais à frente desse projeto, Mapas Culturais. Eu vou aproveitar e falar um minutinho, só, eu não sei se todo mundo tem a dimensão do que é o Instituto TIM, o que a gente faz. O Mapas é só um projeto de todos os projetos que a gente desenvolve. A missão do Instituto é criar estratégias e recursos para democratizar ciência, tecnologia e inovação e promover o desenvolvimento humano no Brasil, sempre que possível, por meio de tecnologia. Então, o Mapas Culturais é um projeto que está dentro da nossa linha de atuação de aplicações, de soluções tecnológicas. Nós temos, principalmente, o ZUP, que é a Zeladoria Urbana Participativa, e aí eu convido a todos para entrar no nosso site para entenderem melhor como funciona o ZUP também, um sistema de business intelligence, um aplicativo para o cidadão, para o gestor público, para melhorar a gestão participativa da cidade. E Mapas Culturais, que muitos de vocês, talvez a maioria, já conhece como funciona, tem implantado, implantou, está começando a implantar. E eu acho que o espaço, nesse final de semana, vai ser incrível. Eu estou muito ansiosa, empolgada para ver o que vai sair, né? Eu acredito que encontros assim impulsionem a ferramenta, impulsionem o sistema, impulsionem as pessoas. Então, para o Instituto TIM, é uma oportunidade, é um prazer facilitar e possibilitar esse encontro aqui. Qualquer coisa. Eu estou sempre disponível, vocês vão abrir a parte de contato do site, tem lá meu e-mail direto, que não é muito comum, mas é o meu e-mail, é o meu telefone, nós somos muito acessíveis e abertos, até porque a gente prega a democratização, então tudo que a gente produz é aberto, os softwares são livres, o material didático da linha de ensino em educação em ciência e matemática, se por acaso alguém trabalhar com isso também, ou conhecer alguém que conhece, também são abertos, livres para download. Então, nós também somos muito abertos e receptivos, assim como a La Fábrica, que é a nossa grande parceira para o desenvolvimento desses projetos. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente e estou ansiosa pelo evento. Pessoal, vou dar uma contextualizada, o Léo vai me ajudar, só para todo mundo chegar no mesmo lugar, porque a gente está aqui. A Carol falou bastante do Instituto, E esse encontro aqui, ele é viabilizado ontem, acho que quem já tinha chegado, foi no lançamento do mapeamento cultural, que é um projeto, aí tem uma confusão entre mapa, mapeamento, mapear e tal, mas e mapas culturais. Isso, exatamente. A galera vai entendendo, mas tem o projeto do mapeamento, que é um projeto que vai realizar a busca ativa, tem toda uma metodologia que vai buscar e revisar as informações sobre equipamentos e agentes culturais do Estado. Eles vão fazer uma pesquisa com, inclusive, a ideia é que a gente discutir isso na parte da tarde, tecnologias que vão utilizar para isso. Então, esse é o projeto do mapeamento, que é um projeto viabilizado através de mecenato e que é ligado à Secretaria de Cultura. Quem faz é a CAN, que é a Associação de Circos do Nordeste, e o Instituto Mutirão participa junto fazendo toda essa visão de como é que é a construção dessas ferramentas. E aí a junção desse projeto com a Secretaria de Cultura, que é um projeto que vai desenvolver uma metodologia de mapeamento e realizar esse mapeamento para a gestão da cultura do Estado, então a Secretaria de Cultura está participando, está envolvida desde o começo, desde a elaboração, inclusive, do projeto, e a junção desse encontro com uma outra parceria que a Secretaria de Cultura também tem, estabeleceu no fim do ano passado, com o Instituto TIM, na utilização de uma ferramenta que é o Mapas Culturais. Então, a gente tem o projeto, que é o mapeamento cultural, a gente tem o Mapas Culturais, que é o software, que é esse sistema que é desenvolvido pelo Instituto TIM, e a gente tem o Mapa Cultural do Ceará, que é uma instalação desse software que vai ser lançado no sábado, no fim do nosso evento. Okay? Inclusive, tem uma galera aí, a gente vai discutir isso mais tarde. Então, esse momento, na verdade, essa conjuntura, e é bem legal esse encontro todo aqui, porque a proposta desse encontro é a gente fazer uma conversa e aproveitar a inteligência reunida aqui para poder tirar insumos para esse projeto do mapeamento. Aí, quando a gente foi começar a fazer isso, a gente ia usar a ferramenta da TIM, a gente falou com o Instituto TIM falou, poxa, legal, vamos fazer um encontro que a gente quer fazer, encontrar com quem são as pessoas que estão implantando mapas culturais nos estados ou prefeituras aqui, se puder, por favor, só levantar a mão, tem Blumenau, quer dizer, eu não sei as cidades que estão aqui, né? Ah, Blumenau está aí, Santo André está aí também, enfim, acho que na apresentação todo mundo vai falar direitinho. A gente juntou essas duas coisas para conseguir o objetivo maior desse encontro, que é cada um tem os seus problemas nos seus lugares, nas suas instituições, nas suas cidades, e a gente, muitos desses problemas são parecidos. Então, o principal aqui é a gente discutir esses problemas parecidos para a gente tentar juntos encontrar soluções que sirvam a todos. Então, bem a lógica do software livre. Odel, você pode fazer um histórico daqui para trás, para me ajudar aqui nessa construção? Do Mapas, do Slick, do Gemelê, por onde você quiser começar. Bom, bom dia. Bom dia. Meu nome é Odel, eu sou Léo Gemani e estou agora no Ministério da Cultura, à frente do SNIC, Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais, que é uma lenda que existe desde 2003, 2004, que fala-se no processo de construção de um mapeamento cultural vivo, onde as pessoas se autodeclaram e você não tem mais a relação ao mapeamento como uma fotografia que você tira e amanhã está atualizada, mas não, é um processo que você envolve as pessoas que estão na ponta para elas mesmas subirem as informações e manter atualizado. Aí isso disparou lá atrás no Ministério da Cultura, um processo super longo, muito mais longo do que precisava ser, na verdade, de discussão de como seria isso, como que a gente vai classificar os equipamentos culturais dos agentes, quais são as tipologias, como é que as pessoas são classificadas, como é que a gente faz para as pessoas, na hora de se autodeclarar, se reconhecerem ali, né? Porque a classificação vai até um nível, vai até, por exemplo, mestre religioso. Às vezes você tem um monte de religião, um monte de tipos de mestre. Como é que esse cara vai se reconhecer? Será que ele se reconhece como mestre religioso? Ou será que não? Então, fizeram todo um trabalho de um dicionário de sinônimos, assim, para o cara ir lá e começar a digitar pai de Sam e aí já identificar o que, que ele é e onde que ele se encaixa, para as pessoas se declararem mais, o mais próximo possível do que elas realmente são e de como elas se reconhecem. Tem feito todo um acúmulo de trabalho lá, desde que só precisa ficar no papel muito tempo. E há uns 4 anos, 3 anos talvez, eles conseguiram tirar parte desse projeto do papel. Eles agora mostram para nós, né, na verdade. Mas de um jeito ainda incompleto, de um jeito não... enfim, de um jeito parcial, vamos dizer assim. Só que enquanto isso, essa necessidade que o Ministério já tinha de se organizar as informações culturais, e eu acho que como pano de fundo aí tem uma vontade de transformar a gestão cultural numa gestão de política pública, não numa produtora de eventos, né, que acho que é uma mudança que vai acontecendo aos poucos na gestão, principalmente nos municípios, nos estados, você tem muitos municípios, a maioria, que às vezes nem tem secretaria de cultura, nem tem fundação. É uma coisa que é misturada com várias outras áreas, e que o cara que é cuida da cultura é o cara que organiza a festa de aniversário da cidade. Não tem ainda uma visão de cultura como uma dimensão estruturante do desenvolvimento social e econômico, não tem uma visão da cultura como uma política pública importante, e se não tem essa visão, não tem uma visão de gestão, não tem uma visão de organização das informações, não tem uma visão de mapeamento, de ter informação para subsidiar decisões para a construção de política pública. Isso simplesmente não tinha. Eu acho que o Ministério, desde que o Gil assumiu, desde 2003, virou bastante para essa linha de entender essa dimensão importante da cultura para o desenvolvimento, de começar um processo, eu não gosto muito dessa palavra, mas um processo de profissionalização da gestão cultural. De levar para um outro nível, fazer um plano de longo prazo, de começar a pensar a cultura como uma política pública importante. Então, ao mesmo tempo que o Ministério tinha essa necessidade, vários setores da sociedade civil e de governos locais também tinham. Começaram a se virar e fazer isso em paralelo que o Ministério estava lá tentando fazer o SNCC e outros lugares também estavam tentando fazer. E começaram a surgir uma porrada de iniciativas. Lá em Floripa fizeram um mapa cultural, aqui em Fortaleza fizeram um mapa cultural, lá no Rio Grande do Sul fizeram um mapa cultural, enfim, tem vários, acho que eu vou saber todos. Começaram com essa dimensão de tentar fazer ferramentas de gestão para a cultura, de gestão já numa dimensão participativa, já numa dimensão autodeclaratória, para começar a emergir quais são as iniciativas culturais que tem no território que estão fora do radar do poder público. Uma dessas iniciativas que surgiu foi o projeto Mapas Culturais, lá em São Paulo, uma parceria do Instituto TIM com a Prefeitura de São Paulo, o qual eu coordenava até o ano passado, antes de ir para o Ministério, onde a gente fez esse projeto de mapeamento cultural e está dando super certo. A Luciana está aqui, cadê a Luciana? Não, é lá da Prefeitura de São Paulo. E esse projeto, enfim, a primeira coisa que a gente fez foi juntar um monte de gente que estava pensando isso. Veio gente de Fortaleza, veio gente do Ministério, veio gente de vários lugares para pensar como teria que ser essa plataforma. Começou a se desenvolver isso em agosto de 2013. Isso começou a ser desenvolvido e aí já em 2014 foi lançado lá em São Paulo. Já está sendo bastante usado. Luciana, se quiser saber, pode falar com a Luciana. Mas assim, eu acho que tem várias coisas que eu poderia falar sobre a ferramenta, mas tem um exemplo que eu acho muito bacana, que é o exemplo do... dois, vai. Um que é a coisa do mapeamento oficial que tem na periferia de São Paulo, você tem os equipamentos oficiais e tem um ou dois. Aí na hora que você abre isso para as pessoas, mesmo mapear no território, aparecem dezenas de equipamentos culturais, um monte de coisa acontecendo ali que está fora do radar do governo. Não sabia o que estava acontecendo ali, outros não tinham isso de maneira sistematizada. Isso emerge dali. E outra coisa que eu acho muito bacana é um monte de iniciativas que a própria prefeitura organizava lá em São Paulo, fomentando, por exemplo, fomento ao teatro, e aí os grupos ganhavam isso e iam estrear em teatros particulares, no Sesc e tal, e isso desaparecia do radar da prefeitura de novo, e nem a prefeitura não sabia tanto de coisa que elas estavam fazendo. E, pô, como é que você faz para mapear isso tudo? Então, quando os grupos de teatro, eles se cadastram na plataforma para concorrer ao edital são contemplados, e aí, como contrapartida, eles mesmos têm que subir os eventos que eles vão fazer a partir desse edital, você tem um mapeamento vivo acontecendo, você tem uma agenda cultural atualizada da cidade, e o esforço para manter ela atualizada, do ponto de vista de gestão, é baixo. Por quê? Porque os próprios atores estão atualizando. Então, se você leva isso para o nível do município, para o nível do estado, para o nível nacional, a gente tem a possibilidade de fazer de ter uma riqueza de informações muito grande e de maneira realmente distribuída, descentralizada. Posso fazer uma pergunta? Pode. Botar isso no edital? Botar isso. Pensando em fazer isso no governo, agora quero ver o nível de estresse que vai dar. Talvez tenha alguma experiência de... Houve algum estresse, assim? A gente ainda está testando, né? Não são nem todos os editais. Desculpa, não sei se podia interromper assim, eu sei. É, enfim, a gente começou... O primeiro edital que foi feito com essa contrapartida foi o ano passado, os agentes comunitários de cultura. E aí são 150 agentes que recebem uma bolsa durante um ano, enfim. E aí eles têm como, né, previsto no edital divulgar todas as pessoas que desenvolvem a área de mapeamento. Então, vai fazer um evento, vai dar uma oficina, a gente tem que colocar lá. A dificuldade maior é uma coisa das pessoas entenderem a ferramenta, nos casos não tem uma proximidade, né, com tecnologia, essas coisas. Então, acho que a dificuldade maior é o esforço da equipe de ficar indo lá, e a tradutora bastante de também dar capacitação para as pessoas, como usa, como se cadastra, como faz. Mas não teve nenhuma resistência do ponto de vista de, ah, não, vou ter que fazer isso, até porque é uma forma de divulgação também para as pessoas, né, do que elas estão fazendo. Então é uma coisa que junta, né, o que a prefeitura está fazendo, e ele pode botar lá, né, da mesma forma que a gente divulga o que vai acontecer no Centro Cultural São Paulo. Ele bota lá que ele vai fazer uma oficina na associação, no bairro, e isso também ajuda ele a se tornar visível, né? E ao colocar lá, já vai pro site de agenda da prefeitura, já vai pro aplicativo, então eles querem fazer esse contato. Mas o que eu queria falar aqui, de maneira mais ampla, assim, é como a gente está vivendo uma pressão da sociedade para melhoria da relação com o governo, para você ter uma relação com serviços digitais, né, que dizem, ou com relação de transparência, relação de participação, essa crise da representatividade toda, tudo isso a tecnologia pode ter um papel fundamental, que é como a gente consegue ter uma relação muito mais direta, muito mais constante com a política pública, com o governo. No ZUP, por exemplo, a Zeladoria Urbana Participativa, que a gente consegue ajudar a zelar pela poda das praças, ou pela manutenção da iluminação pública, né? Eu vi uma lâmpada queimada, pô, vou reportar aqui, o cara já recebe. Esse tipo de coisa que é super simples hoje em dia, de pensar do ponto de vista de tecnologia, mas que para o governo ainda está engatinhando. Por quê? Porque o governo ainda está numa lógica, eu acho que esse que é o plano de fundo aqui da história desse encontrão hacker, né, esse nome. O governo ainda olha para a tecnologia, né, Diego? Aí. Eu devia ter feito essa pergunta. Diego é o novo coordenador de TI lá no Ministério da Cultura. Porque o governo ainda olha para a tecnologia com uma lógica de suprimentos, de logística, né? Então eu preciso de papel, eu preciso de água e eu preciso de tecnologia. Se você olha os departamentos de TI do governo, mas as empresas públicas de TI, é muito nessa lógica. Então, não é uma lógica de inovação, não é uma lógica de TI como estratégia, não é uma lógica de TI como possibilidade transformadora das relações entre sociedade e governo. É uma lógica de TI como comprar caneta e comprar um software. E a gente sabe que não é nada a ver. Eu trabalho com tecnologia há bastante tempo, e eu me lembro, assim, alguns anos atrás, e não são muitos, chegava uma pessoa com um problema para mim, nossa, eu tenho tal problema, tal, e ela não sabia nem que a tecnologia podia ajudar ela. E às vezes eu montava uma planilha para a pessoa já, nossa, isso aqui resolveu minha vida, agora ficou muito mais fácil minhas coisas e tal. Hoje em dia isso já não é mais assim. Hoje em dia, com essa coisa de celular, aplicativo, pra tudo, qualquer coisa, as pessoas já sabem que a tecnologia pode ajudar. Ela já chega e fala assim, então, eu preciso de um app. A às vezes nem é uma boa ideia, mas ele já transforma o problema dele num app. E isso está acontecendo dos dois lados, tanto do lado do cidadão quanto do lado do gestor para o governo. Só que viabilizar essas coisas ainda está nessa lógica de tecnologia como suprimento e tudo mais. Então, acho que como plano de fundo aqui, a gente está pensando numa nova relação de desenvolvimento tecnológico, de inovação tecnológica para o governo, baseado em tecnologias livres, para que os governos possam compartilhar investimentos e investir em soluções que servem para todos e não ficar cada um comprando o seu software e fazer a mesma coisa. Como que o governo pode colaborar nessa história? Então, tem algumas discussões chave aqui que a gente vai ter, por exemplo, a discussão da identidade digital do cidadão, né? Como é que o cidadão tem que fazer um login para fazer uma coisa no governo, outro login para outra coisa, outro login para fazer outra coisa, como é que a gente pode, o que tem de interessante da gente fazer um login unificado para a relação do cidadão com o governo, fazer um login que ele tenha propriedade sobre os dados dele e possa compartilhar certos dados com certos órgãos governamentais, dependendo do serviço que ele for fazer. O que é interessante nisso, o que não é, qual tecnologia usar para isso. No Mapas a gente tem esse problema agora muito premente, que a gente sabia que ia chegar um dia e agora chegou, a gente vai encarar ele, que é, a gente tem aqui em Ceará o mapa cultural lá em Sobral, que está sendo usado, e temos agora o mapa do governo do Ceará, que está começando a ser usado. Como é que as informações que estão no mapa do governo vão dialogar com as informações que estão no município? A gente não quer que seja duplicado. Quer que o gestor do equipamento que está lá no município cuide daquela informação daquele teatro no município e essas informações estejam no mapa do estado. Assim como o gestor do equipamento estadual que está lá no município apareça lá no mapa do município. Assim, como é que a gente cuida com essas trocas de informação entre as coisas que o cidadão faz de um nível para outro nível? Então são problemas tanto político como de tecnologia, mas que andam juntos. Não tem como discutir uma coisa separada da outra. E eu acho que é isso que está... Não tem como um gestor lá fazer um termo de referência e demandar da tecnologia na lógica de suprimentos de informática e resolve esse problema. É preciso que os programadores, os hackers, sentem do lado do gestor e comecem a pensar um arranjo político, tecnológico de desenvolvimento. Não tem jeito. O Sobral vai ter que colaborar no desenvolvimento dessa solução junto com o Estado, junto com o Ministério da Cultura, para pensar uma solução comum e protocolos que todo mundo use. Então, é uma coisa que a técnica e a política estão embrulhadas assim, na mesma coisa. Eu acho que esse encontro tentou, né, juntar esses perfis. Assim. A gente tem pessoas que têm programadores, muitos programadores que têm uma visão desses problemas políticos e tudo mais. Tem pessoas que têm gestores, mas que entendem essa dimensão da tecnologia como muito mais do que suprimentos. E a gente botar todo mundo junto para pensar esses problemas e apontar algumas soluções, até porque algumas questões a gente quer encarar agora, não são mais planos no futuro distante, não são mais ideias abstratas, são coisas concretas que estão acontecendo. A gente tem esse caso do Ceará que eu falei, a gente vai ter agora a instalação do Mapa Cultural do Ministério da Cultura, a gente tem um monte de coisa acontecendo que precisa resolver e vai ser resolvido de algum jeito, e a gente está aqui justamente para pensar, com cabeças ótimas para pensar quais são as melhores soluções para a gente fazer isso. Eu queria pegar o gancho do Léo, porque assim, ele acabou falando, contextualizando geral e dando um exemplo prático que está acontecendo, e eu acho que é talvez o melhor exemplo que a gente tem hoje, do Mapas Culturais, que está vivendo esse desafio. Mas óbvio que nem todo mundo aqui usa o Mapas Culturais ainda, e nem todo mundo aqui está necessariamente preocupado em mapear a cultura. A ideia é a gente juntar justamente... Aqui, óbvio que eu acho que talvez a maioria das pessoas tenha ligação válida, mas a ideia é a gente pensar em como é que a gente, igual ela falou, essas soluções para o bem comum usando a tecnologia, pensando que a tecnologia nos possibilita uma nova forma de interação e que essa nova forma de interação é incompatível com o sistema atual. Então, uma preocupação que a gente teve de trazer para cá e ser meio ficar nesse hotel foi menos porque o hotel tem um nome parecido com o meu, e mais para a gente ficar numa coisa mais concentrada e a gente conseguir, na interação que a gente vai ter, naturalmente vai sair coisa boa daqui. Então, assim, só no papo que teve ali de manhã, já teve uma galera que se conheceu e que já pode startar um processo. Então, a autogestão é uma questão de... da nossa civilização. Agora, a gente tem agora a demanda de conseguir nos autogerir para sair dessa armadilha que a gente se encontra de sermos mal governados. Então, o convite é para que aqui a gente experimente isso ao máximo. Então, por isso que foi ótima a intervenção do brother de Blumenau, que eu esqueci que ainda não sei o nome, do Silvio, para demonstrar que, na verdade, inclusive se alguém quiser assumir aqui a mediação em algum momento, a gente pode treinar a fazer isso, mas a ideia é a gente se organizar aqui. A gente tem uma proposta de... Ah, legal, ele vai colocar os microfones para a gente se apresentar. Está rolando um pouco, cara. A gente tem uma proposta de estrutura, de divisão de metodologia, mais para a gente ter uma referência, mas aí se alguém tiver uma ideia, sugestões de como a gente fazer, a gente tá aberto a discutir. Eu vou só esperar ele acabar de instalar para a gente começar a rodada de apresentações. Falta ele falar alguma coisa, Lívia. Pessoal de Sobral já chegou por aqui? Aí, garoto. Ah, é verdade. Tinha uma outra galera que vinha, viu? E um pessoal grande aí quando a gente sobrava. Esse mapa lá tá bombando demais. Uira, qual que é o Wi-Fi aqui? Boa pergunta. Qual que é o Wi-Fi, produção? Hackers 2. Isso é a rede ou é a senha? A senha é a rede Hackers. A rede Hackers e a senha é Hackers 1-2. Tá? E aí também a internet da família aqui não está muito forte, assim. Mas, obviamente, inclusive a cobertura, por favor, pessoal. Hashtag que a gente vai usar, o que encontrou um hack? Ah, então a hashtag um hack, né, de nada. Gostou do negócio? Deixa eu ver, algum informe, alguma coisa que eu esqueci. Ah, o jeito, apresentar a equipe de relatoria, legal, né? Você quer se apresentar? Faz aí aquela... Peraí, Jedi é Jedi. Cleison. O que é essa programação? Isso, você já tem ali, dá pra cá pra mostrar? Só parte da relatoria, me chamo André, mas Jedi é o nome mais presente na parte mais geral. Eu e Júlia vamos fazer parte dos GTs, mesmo com o papel de relatar aquilo que vocês acham interessante e pensando um pouquinho nas deliberações, nas ações que vão gerar em cima desses GTs, pensando mesmo no GT como esse processo inicial de fomentação, mas que tende a continuar depois daqui, aqui é mesmo um ponto de partida, como já vem esse processo a outras duas outras edições. Estamos mesmo aqui para colaborar com vocês, e pensando que esse modelo que foi traçado para o GT, mesmo tendo uma estrutura de gestão, ele não é nada fixo, então ele está totalmente aberto para o grupo que se formar nesse GT poder mesmo tentar ver a melhor forma de se interligar e ver as proposições do GT em diante. Pessoalmente, eu trabalho com arte contemporânea, assim, estou conhecendo um pouco mais essa parte de mapas e essa parte mais cultural, gestão cultural, mas é uma coisa que me encanta de certa forma. E pronto, né? Isso, eu trabalho com a área de pesquisa. Sim, então, eu trabalho com a área de pesquisa de mercado, mas mesmo como mercadão, assim, trabalhando com empresas e tudo mais. Estão tentando tirar ele do mercadão para vender imóvel e tal, e vai trazer, vamos fazer essa expertise para a cultura. Mas vamos começar pelo Jedi, então. Vamos fazer uma roda de apresentação para a gente saber quem são as pessoas que estão aqui. Eu queria pedir para falar nome, fica à vontade também, se quiser falar mais, mas para a gente não gastar o tempo todo na roda de apresentação, acho que dizer de onde é e tal, e uma expectativa, o que está esperando para o evento, até para a gente já ir nos alinhando nas nossas expectativas, ok? Começou o Jedi. Qual é a sua expectativa para o evento, Jedi? Olha, minha expectativa é conhecer um pouco mais das ferramentas, desse processo, que é super rico. O Irá começou a mostrar várias ferramentas que já existem em outros países, fica meio besta e mistificado com a possibilidade que tem com essas interligações, e você juntar pessoas em torno de espacialidade, no caso dos mapas, é muito bacana aquela possibilidade de você ver pessoas que estão estudando próximo de vocês, ver equipamentos, isso é fantástico. E mesmo como isso não é corpo, né? Então a gente faz um processo inicial. Meu trabalho de pesquisa de mestrado é muito relacionado à sociabilidade dentro de uma área delimitada, então é um pouco essa problematização que vocês tratam aqui de uma forma muito bacana. Bom dia, meu nome é Júlia, eu sou relatora de Dar e Itaú. A minha expectativa é conhecer meu papo de leve. Já trabalho em políticas culturais, então conhecer também a parte técnica é muito interessante. É isso. Meu nome é Itaú, sou relator também, tenho convidado aí a Júlia, faço parte da Casa do Fórum do Eixo Nordeste e a expectativa é aprender sobre essa questão de mapas culturais, que realmente eu fiquei muito interessado. E é isso. Meu nome é Lucas, minha expectativa aqui hoje é de São Paulo, minha expectativa é ver o quanto mapas culturais e todas as ferramentas que estão sendo usadas e discutidas aqui hoje evoluíram nesse último ano e tentar tirar algum encaminhamento que ela pode evoluir no próximo ano aí. Bom dia a todos e todas, eu sou o Salvino Lobo. Meu objetivo aqui é registrar as fotos desse evento. Bom dia. Bom dia, meu nome é André Vasconcelos, estou na assessoria do gabinete da Secretaria de Cultura do Estado, sou sociólogo, acho que é um momento extremamente importante, né, essa reunião de experiências, eu acho que é extremamente rico, principalmente por esse processo que a Secultura vai começar a viver agora, a proposta de um mapeamento, né, eu acho que alguns estados aqui como a Secultura já tinha sido pensado, já tinha sido proposto, né? já aconteceu, né, em alguns momentos, mas não com todo esse processo tecnológico, né, que nós temos hoje, que nós vivemos hoje. Então, eu acho que é um momento muito rico, inclusive por essas experiências que acabam ficando isoladas, né, e agora tem um momento de estarem sendo vividos juntos. Então, um bom evento para todos. Meu nome é Luciana Lima, estou na Secretaria Municipal de Cultura lá de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, desde o final de 2013. E acho que agora a gente está vivendo um momento bem rico, né? Que nem o Léo falou, a gente lançou o Mapas Culturais, que lá a gente deu o nome de SP Cultura em agosto de 2014. E agora a gente está vivendo um momento bem de superar esse piloto inicial de implantação, de teste, para jogar força mesmo nessa ferramenta como a principal ferramenta de comunicação da secretaria e de sistematização das informações, enfim, de tudo aquilo que a gente faz, que é uma gama bem grande de iniciativas, né? Mas que eu acho que essa ferramenta vem para nos auxiliar de uma forma muito, muito bacana. E aí temos também vivido o cotidiano, né, de uso, de implantação, com uma série de ajustes a serem pensados, a serem melhorados, e eu acho que também a expectativa desse encontro é a gente ver o que outros lugares que estão também utilizando a ferramenta dos mapas culturais estão vivendo e a gente pactuar, tentar entender quais são as prioridades, o que a gente tem em comum nesses processos que estão acontecendo em lugares diferentes, né? Acho que é isso. Olá a todos, eu sou o Rafael Cruz, sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Semana passada a gente lançou Lugares da Cultura, que é a nossa instalação lá, os mapas. Também sou pesquisador em cultura e comunicação da ECA, da Universidade de São Paulo. E, bom, estou aqui para trocar experiência, já comecei a trocar informalmente com os meus colegas e pretendo comunicar lá o que deu certo, o que funcionou e também receber sugestões desse momento de trabalho. Bom dia, meu nome é Mariana, eu vim apresentar o Instituto Itas e eu confesso que a minha expectativa inicial antes de receber a programação, dado o título do FLYER, que era Ferramentas Digitais para a Governação Colaborativa e Políticas Culturais, eu fiquei pensando, depois da experiência na prefeitura de trabalhar na assessoria de participação, pensar um pouco como que os mapeamentos permitem alguma governança colaborativa, o que exatamente a gente entende aqui por governança colaborativa. Mas daí veio a programação, pensando no roadmap, pensei que talvez fosse alguma coisa mais técnica, eu acho que eu poderia mais colaborar nessa outra discussão e não sei se terá esse espaço, espero que sim. Espaço para tudo. Olá, eu sou Maíra Bandanto, do Recife, faço parte do Lapseu, estou agora dando cidades sensitivas. E a expectativa é que tiver essa troca de experiências, né? Tanto de fazer o que a gente está fazendo, quanto de levar as experiências para os projetos que estão fazendo parte do Lapseu e que tem a ver com o mapeamento. Olá, meu nome é Thiago Garim, sou de Salvador, trabalho na Fundação Cultural do Sul da Bahia. E minha expectativa aqui é sair com conhecimento suficiente para levar Marcos e Burões para o estado da Bahia, fazer com que ele seja montado lá e utilizado da Bahia toda. Bom dia, eu sou Laís Almeida, sou de Salvador, trabalho na Fundação Cultural do Estado, mas, sobretudo, sou estudante de políticas públicas da cultura. E na realidade, eu também vim com essa expectativa da gestão cultural, eu zero entendo de plataformas digitais, me apoiei em Thiago, a gente está desenvolvendo o Mapas Culturais de maneira experimental para então tentar implantar na Fundação Cultural do Estado. E aí, isso. Bom dia, me chamo Edilberto, sou representante da Secretaria de Cultura da cidade de Sobral, aqui no interior do estado do Ceará, e a gente teve a experiência de, no final de janeiro desse ano, lançar, né, a plataforma lá, chamada Sobral Cultura, e a gente está, como disse a colega de São Paulo, nesse período de testes e experimentações. E aí o meu objetivo aqui é que a gente possa um pouco trocar experiências com os colegas que já estão há mais tempo na plataforma, perceber quais são as maneiras e estratégias para que a gente possa fortalecer o uso e a implantação da ferramenta no município. E também essa questão que o Léo colocou de integrar com a plataforma do Estado, que está sendo lançada agora, e ver como é que a gente consegue tornar isso tudo um grande espaço de divulgação das ações dos agentes culturais do Estado e do município. Obrigado. Meu nome é José Haroldo, estou na Prefeitura de Santander, na Secretaria de Cultura. Assim como a colega de Salvador, eu sou quase um neófito em TI. Trabalho basicamente assim, mestrado e na atuação como militante, também como profissional, com participação social, políticas públicas, governança colaborativa, é um pouco mais a minha praia. E a expectativa com relação ao encontro, a gente iniciou agora no mês de março as tratativas com a fábrica e o Instituto de Implementação do Mapa em Santo André. A gente já está começando a trabalhar lá, fizemos algumas reuniões com o Miguel, com a Lívia. Então é um pouco observar como é que está a implantação nos outros municípios e também para a gente estar, para a gente poder ver, para a gente não ajustar isso à nossa realidade. Okay. Bom dia a todos. Eu sou o Túlio, sou de São Paulo também, do projeto Update. A gente é um projeto que faz o mapeamento de iniciativas que estão hackeando a política, principalmente política institucional. É muito importante para mim estar aqui para conhecer quem são os atores que estão, de fato, criando iniciativas, aplicativos nesse sentido. E também entender um pouco das experiências, dificuldades e o que vocês passam no processo desse mapeamento. Bom dia, eu sou o Luciano, sou argentino, por isso sotaque estranho. Sou desenvolvedor web. Estou aqui porque tenho interesse em ver como essas tecnologias são utilizadas para democratizar a informação, que eu acho que é muito importante não só no Brasil, mas no mundo todo. E ver se eu posso também colaborar um pouco nesses projetos. Oi, bom dia. Meu nome é Alberto. Meu sotaque da manhã é estranho, sou espanhol. E eu trabalho no Palmas Lab, é uma iniciativa de um laboratório de tecnologia no Banco Palmas, que fica no Conjunto Palmeiras. E o que eu queria aqui também era conhecer outros tipos de ferramentas que possam mapear também, como a ferramenta que a gente tem, mas a gente vai apresentar. Bom dia, eu sou o Luiz, também sou do Palmas Lab, lá da comunidade Conjunto Palmeiras. E eu estou aqui também para fazer a apresentação da nossa ferramenta e também como eu posso contribuir com essa questão de mapeamento cultural e gestão de cultura. Bom dia, meu nome é Acero, também sou do Banco Palmas, da Espanha, mas do Rio na sala. Na verdade, somos seis aqui do Banco Palmas e especificamente do Palmas Lab, que é um laboratório de inovação e pesquisa em economia solidária. Para quem não sabe, o Banco Palmas é o primeiro banco comunitário do Brasil, que fica aqui no Conjunto Palmeiras, um bairro da periferia de Fortaleza. Em relação à nossa expectativa, ou a minha expectativa de participar do encontro desses, é que o Palmas Lab desenvolveu uma ferramenta que nós chamamos de Palmap, que é para fazer qualquer tipo de mapeamento, coleta de dados pelo celular. Isso surgiu porque o Banco Palmas, como banco comunitário, foi criado depois de realizar um mapa de consumo para entender a realidade da economia local daquele bairro carente que é o Conjunto Palmeiras. E desse resultado, desse dado, desse mapeamento, surgiu uma das maiores inovações sociais do Brasil e de Fortaleza. Então, há um ano e meio, mais ou menos, começamos com essa ideia de que era uma ferramenta de TI para poder fazer mais mapas com mais facilidade, com mais frequência, né, com essa importância da informação. E, claro, quando o Irã nos convidou para participar, achamos super relevante poder contribuir e aprender com outras ferramentas que estão acontecendo e até para ver como podemos fazer outro tipo de mapeamento, né, porque a gente, como banco comunitário, pensa muito em mapas de questões econômicas, desenvolvimento e tal, e nunca pensamos ou fizemos um mapa mais conectado com a cultura da periferia. Então, valeu já pelo convite e estamos aqui para contribuir também. Eu sou o Deco, atualmente estou como gestor da política de contratação artística da Secretaria de Cultura lá do Distrito Federal. A expectativa que eu tenho aqui é uma coisa engraçada até, assim. O que eu tenho vivido, na verdade, nos últimos 6 anos, assim, que eu tenho trabalhado no governo, é ver, assim, um grande apagão digital, assim. A gente ainda peca muito, assim, quando a gente tenta pensar numa política digital, né? A gente fala digital by default, assim. Imaginar uma política pública que, desde o início, ela tem uma plataforma bacana e que as pessoas precisam muito mais usar a internet, né, do que ter um contato direto, que tem que ligar por telefone, tem que ficar esperando resposta. E, pô, de repente cair, né, nesse negócio que é a burocracia estatal, um negócio que as pessoas ficam perdidas lá dentro e acabam ficando muito chateadas, muito tristes, assim. Acho interessante essa questão dos mapas culturais, porque nós não temos nenhuma plataforma ainda nessa questão do mapeamento cultural. Pra vocês terem noção, a gente tem um fundo de amparo à cultura lá, que gira por ano algo em torno de 20 milhões de reais, e faz somente 3 anos que esse fundo começou a ser informatizado. Quer dizer, antes ele era todo documentado, em papel e tal, ainda hoje é um monte de bloco de papel que fica tramitando para cima e para baixo, né? E a transparência disso dá para vocês imaginarem como é que é precária. Na política de contratação que eu tenho trabalhado, a gente tem imaginado como é que a gente pode fazer para... Primeiro, imaginar a política enquanto uma plataforma na qual a sociedade possa fazer, né, possa trabalhar em cima do que ela não conseguiria trabalhar sozinha, né, enquanto indivíduo. E acho que é interessante que a gente possa conectar todas essas ideias, e a expectativa então vem disso, de, apesar de cada estado ter em si suas particularidades, que a gente possa sair daqui com um protocolo comum, né, focando naquilo que nos une, né, e não no que nos diferencia. É isso. Bom dia, eu sou o Miguel, sou de São Paulo, eu sou uma produtora chamada Serralheria lá em São Paulo, uma casa de música ao vivo ali também, e também com experiência e gestão, experiência e prática em gestão cultural. Atualmente estou fazendo a ponte justamente entre o órgão público, no caso, de São Paulo, e também alguns outros municípios, como Blumenau, Sobral, tantos outros aqui, Santo André, né? A ponte entre os desenvolvedores, os órgãos públicos ou fundações, né? E a Lavada que está tocando o projeto. Então, eu sou, na verdade, entusiasta, e segundo o PNA de São Paulo, o evangelizador do sistema. E como também trabalhei muito na gestão pública, também sempre me deu muito conselho e muito desespero. Isso que você acabou de falar. Na verdade, quando eu falo dos mapas culturais, eu não vejo como algo muito de inovação e algo como super novidoso, né? Tipo, na verdade, Mas a questão é fazer a lição de casa. A gestão pública, na cultura principalmente, tem justamente um apagão digital ou um apagão, na verdade, de processos, procedimentos internos, de pensar em informação. Tipo, a coisa, a pergunta mais básica, o que aconteceu ontem naquele centro? Ou você vai pegar o processo ou vai pegar uma agenda, você não tem isso em lugar nenhum. Essa informação é compartilhada entre os gestores públicos. Então, na verdade, tem a ver com isso. Tentar dinamizar essa coisa e tornar mais acessível, transparente, mais lógica a gestão. Fazer uma gestão, uma curadoria em cima de dados, em cima de histórico, porque as instituições públicas, elas são, na verdade, não dos gestores, mas elas são órgãos públicos, e fazer uma curadoria menos em cima da minha autoridade, do meu histórico como artista, por aí vai, em cima de dados. Bom dia, pessoal. Eu sou o Marco Antônio de Bonaparte. Eu estou em Brasília e estou assessor de novas tecnologias de participação na Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Estou feliz de estar de bermuda aqui hoje. E eu acho que... eu estava pensando aqui sobre expectativas, todo mundo está compartilhando expectativas. Eu acho que eu acabei chegando aqui com três expectativas. E uma é rever amigos, ver a data e fazer novos, obviamente. Dois, compartilhar experiências de hackerativismo, de tecnologias, coisas novas, que inclusive a galera do HackLab sempre teve muito a me ensinar e eu aprendi muito com eles. E terceiro, vai um pouco mais, saindo um pouco desse escopo de tecnologia, um pouco também tentando entender como essas iniciativas, essas experiências de mapas culturais influenciam diretamente na política institucional. Que eu acho que aí toda essa, esse debate de democracia participativa que está florescendo e cada vez mais ganhando força e é o caminho sem volta, é importante a gente se avaliar dentro desse processo e avaliar como avançar, né? Quais são os próximos passos que a gente quer tomar. Então, acho que um momento que pode ser interessante também. Meu nome é Bruno Martim, sou lá do HackLab, São Paulo. Atualmente, estou coordenando o desenvolvimento pelo HackLab, do Novos Culturais. E minha expectativa, né, atualmente nós vivemos aí com uma turma muito boa de gestores culturais, que subsidiou bastante as funcionalidades, etc., dos mapas, mas agora é hora dos hackers meterem a mão no código dele. A expectativa grande minha é de que é apresentar a ferramenta para a galera, que a gente possa ter mais colaboração aí no código, colher um feedback dos municípios, dos estados que estão usando, para a gente poder entender como que as nossas hipóteses estavam certas no software, né? E também conhecer outros projetos, outras experiências de desenvolvimento, outras ferramentas de participação, de mapeamento, que a gente possa colaborar e conseguir aprimorar esse ecossistema de governança, de ferramentas que possam contribuir nesse sentido. Meu nome é Márcio, eu sou da Secretaria de São Paulo, que é ligado à Secretaria Municipal de Cultura. Eu estou há 10 anos na Secretaria de São Paulo, então, nesses 10 anos, eu sofri bem, que é burocracia, NTI, como o Léo colocou ali. Eu conheço o Miguel faz mais de 5 anos também. O Centro Cultural São Paulo está desenvolvendo uma ferramenta de gestão interna, que agora vai funcionar para a secretaria inteira, espero, que é uma parte que os mapas não têm ainda, que é gestão de contrato, produção, fazer o fluxo desse tipo de informação de evento fluir pela cadeia, né? Desde o contrato, comunicação, produção. A gente vê o mapas como uma área de comunicação, todas as informações de comunicação, a ideia é subir para o mapas. Essa ferramenta também foi desenvolvida muito em paralelo com os mapas, então muitas das coisas dos mapas a gente já previu que ia unir os dois sistemas. Então a gente copiou basicamente o campo dos mapas culturais, então a gente tem uma perspectiva que os dois sistemas vão se juntar rápido. A gente já fez pensando no mapas. E um dia eu sonho que esse sistema que a gente chama de conceitual acabe e que faça parte do mapa só. Acho que aí vai ajudar muita gente que é gestor, precisa fazer contrato, precisa saber quanto gastou em cada show por ano, se vale a pena investir naquilo ou não, se teve público ou não. Acho que o Mapas pode ter isso no futuro. É uma parte que eu estou trabalhando no Centro Cultural. Espero, né? Minha expectativa é sempre legal conhecer como as pessoas levam cultura em outros lugares. Na própria secretaria, os diferentes casos de cultura, a secretaria tem situações diferentes. Então, fazer um sistema integrado de gestão é difícil, porque contemplar todos, né? A gente tem que olhar para o pior caso, o mais difícil de contemplar. E, sei lá, acho que é super bom saber o que acontece e pensar se como a gente pode solucionar uma demanda. Assim. É isso, obrigado. Bom dia, meu nome é Eliane, eu sou da Fundação Cultural de João Pessoa. E a minha expectativa é encontrar soluções comuns com outras pessoas, com outros estados, com outros municípios que estejam trabalhando com o mapa. Meu nome é Rosane, eu trabalho na PSEPS, que é a Prescrição de Cuidado do Estado do Rio de Janeiro. Não sou hacker. É meio difícil para mim ter aqui bom trabalho da cultura. A maioria não é cultura, não é trabalho. Mas assim, a gente tem uma iniciativa, eu sou muito. Quero muito essa interação entre o cidadão e o governo, essa aproximação dos dois, essa transparência. Isso é uma coisa que me motiva bastante. E a gente tem lá um projeto em início ainda, na Ecologia Cidadão, então a minha expectativa aqui seria a gente trocar experiências, ideias, dificuldades, necessidades, quem sabe, não seria tipo, alguma ideia do que seria bom para todos, e um trabalho até de cooperação para desenvolver um link que pudesse ser usado por todos os níveis, né? Tanto do governo federal quanto dos estaduais e municipais. Você é mais rápido que ela consegue. Sou o Guilherme, também trabalho no Prosecco, da equipe da Lausanne, e a gente está aqui tentando colaborar e compartilhar essas experiências do Login Cidadão, e a gente também está ajudando lá para implementar instalar o mapa e trocar então experiências com vocês, vai ser interessante. Bom dia, meu nome é Fabiano Piuba, estou aqui na cultura do Estado com o secretário do Fim. E as expectativas é mais de estar junto. Você para cá, porque a gente entende que não só a questão do mapa, mas da política, da cultura digital como um todo, estratégia para a governança colaborativa, para a gente não passar. Bom dia, meu nome é Sheila, também sou do Grande do Sul, de Porto Alegre. Vim representando a Casa da Cultura Digital, lá de Porto Alegre, para falar mais especificamente do Observatório CC, que é um projeto que a gente fez também de mapeamento de coletivos de cultura. A gente viajou ao interior do estado, conversou com vários coletivos. E, na verdade, a minha expectativa maior para o evento é lançar uma provocação. É tentar ter em mente sempre a fronteira, o limite entre a inclusão digital para facilitar o acesso a alguns benefícios, mas que isso não se torne uma espécie de dependência digital, porque a gente andou por muitos lugares, conversou com muitas pessoas que chegavam pedindo ajuda, disse, olha, a gente sabe que acontece muita coisa, mas a gente não tem acesso à internet, a estrutura é precária aqui na nossa cidade, nos nossos grupos, enfim. Então, tentar sempre lançar um olhar preocupado sobre isso também. Enfim, eu acho que é muito legal a gente pensar sempre nessa integração, assim, para não polarizar ainda mais a cultura, integrar com outras áreas, integrar com a academia também, enfim, acho que é por aí. Assim. Peço permissão aqui para me levantar para poder ver todos os serviços também, também escondido. Meu nome é Silvio Zimmermann, eu atualmente sou presidente da Fundação Cultural da cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Eu sou um gestor, eu sou administrador, pós-graduado em gestão tributária, mas sou entusiasta da cultura. Eu já tive a oportunidade de ser gerente de Estado de Turismo, Cultura e Esporte no Estado de Santa Catarina. Sou entusiasta de diversas áreas da cultura. E em Blumenau, recentemente, nós implantamos o projeto do Instituto TIM, denominamos lá de Blumenau Mais Cultura. Eu agradeço nesse momento ao Instituto TIM, ao Léo Germani, ao Miguel Salvatore, que nos ajudaram forma muito gentil, de fato, cavaleiros e batalhadores para a implantação desse sistema. Agradeço aqui de público a vocês, muito obrigado, a todo o grupo do Instituto TIM. A plataforma Blumenau, uma estrutura, vai ser lançada no dia 29 deste mês, no final deste mês. E já é um sucesso antes de ser lançado. Nós fizemos alguns treinamentos com formadores de opinião em Blumenau, com pessoas que juntavam coletivos de cultura e com entidades formais de cultura. E óbvio que o pessoal já vai divulgando. Eu percebi que de um dia para o outro, mais de 40 agentes que não estavam na formação já se cadastraram. Já surgiram dúvidas, né, como aparecer no mapa. Então é um sucesso, né, antes mesmo de ser lançado. E do meu ponto de vista de gestor, que eu percebo que não é só no Brasil, mas temos nossas particularidades e idiosincrasias, a cultura perde a guerra da comunicação. Eu vou usar até para explicar para vocês o que eu quero dizer com isso, um trecho de um livro, de um conto, na verdade, do Machado de Assis. Permitam-me, ele diz assim: a vez de entender, começou ele, que a virtude e o saber têm duas existências paralelas, uma na pessoa que as possui, outra no espírito daqueles que o ouvem e contemplam. Se puserdes as mais sublimes virtudes e o mais profundo saber em um só homem, remoto ou alheio ao conhecimento humano, eles nada valerão. São assim como as frutas de uma laranjeira. Se ninguém as gostar, valem tanto quanto as urzes e as plantas bravias. Mas se ninguém as conhecer, não valem nada, não tem sentido. E o produtor cultural, o pequeno artista, ele não é conhecido, ele não aparece no mapa. E se nós conseguirmos, de fato, implantar isso em Blumenau, em Florianópolis, em Joinville, em Fortaleza, na Bahia, na Ilha de Itaparica, sabe, em todos os cantos do Brasil, se nós conseguirmos, de alguma forma, dar visibilidade a essas pessoas, aí sim nós faremos que elas tenham muito sentido. E a minha expectativa é essa, né? Qualidade entusiasta da cultura, fazer com que a cultura, nosso exemplo de Blumenau, né, as nossas dúvidas de Blumenau possam ser socializadas. Sou entusiasta também da comunicação digital eficiente. Nós já tínhamos um aplicativo com todas as ações culturais de Blumenau rodando bem, ele continua rodando. Nosso próximo passo é integrar a plataforma Blumenau Mais Cultura ao aplicativo, para que nós venhamos a enfrentar, né, e ganhar a guerra da comunicação. É isso aí, muito obrigado. Agradeço o convite e fico muito feliz em poder estar aqui com vocês. Bom dia, sou Cristiana Parente, sou da Universidade Federal do Ceará. Também fui gestora da cultura e da cultural. Estou aqui porque eu tenho uma experiência em mapeamento. Na verdade, o Estado do Ceará já fez dois grandes mapeamentos, no período do primeiro da Lívia Ferraz e depois da Secretaria Cláudia Betão. E nesse período, os dois mapeamentos eu atuei, nesses dois sistemáticos de mapeamento. E no caso da Secretaria Cláudia Betão, entre 2006 e 2008, nós desenvolvemos uma plataforma, nós foram para os estados pequenos, as redes culturais do interior, etc. Montamos um grande banco de dados e foi entregue ao Estado esse material, só que no governo seguinte tirou do ar, infelizmente. Mas eu estou aqui para troca de experiências e sou professora na área. Bom, meu nome é Marco Fulho, sou de Goiânia. Atualmente estou gerenciando a equipe de desenvolvimento na Universidade Federal e estou fazendo um projeto de acervos digitais. Está digitalizando alguns acervos, museus que já estão como piloto nosso, para disponibilizar para todo mundo online que o museu tem. Então, assim, aqui vai apresentar um pouco do projeto e todo mundo colaborar, se ter ideias, sugestões, que a gente vai seguir em frente. Olá, bom dia, meu nome é Felipe, trabalho na La Fábrica. A gente trabalha com a gestão dos projetos do Instituto TIM. Tem que dar um suporte para a Lívia, que está coordenando esse projeto mais de perto. Agradeço o Irado também por dar um suporte para a gente. E minha expectativa é que a gente trabalhe, eu principalmente trabalho inteiro no escritório e tal, e vindo aqui a gente vê acontecendo mesmo o projeto. A gente vê essa efervescência, vê a coisa acontecendo, então acho que vai ser bem interessante esses dois dias. de saúde. Gente, é um prazer estar aqui, né, eu irá conhecer pela primeira vez. Eu tenho a pretensão de realmente aprender muito mais do que outras intenções mais, né. Realmente, eu sou estudante do curso de pedagogia lá da Estadual do Ceará, lá em Sobral, né, eu sou de Sobral, Ceará, e entrei agora na pós-graduação em Políticas Públicas na UFSS. Aí, eu tenho um envolvimento, né, para além de ações assim, acadêmicas, eu comecei esse movimento de tentar mesmo quebrar, né, ter uma ruptura com o que se põe em cultura, no meio social, e até propriamente pelo meu estereótipo, né, a gente percebe assim, que a academia ela vem se abrindo para essas questões e a gente vem cada vez mais tentando inflamar a sociedade para que ela possa abrir esses olhos, né, e realmente receber essas pessoas que têm essa intenção de contribuição social e até autocontribuição, né, porque são pessoas que nesse percurso de itinerário construído dentro da academia se transformam, né, vão transformando realidades pertinentes a ela, tanto local como a nível nacional, né, e propriamente internacional. Então, eu tenho a pretensão de vir aqui realmente dialogar com vocês, discutir proposta de realmente estar difundindo essa cultura e principalmente, né, com esse cunho digital que a gente vê aqui nos distritos, né, nesses lugares mais distantes da região metropolitana, da capital, é muito fraco, né, é muito assim, dependente, a juventude está muito ociosa hoje em dia e não dá conta de si, né, a gente observa que a juventude, ela vem cada vez mais se redescobrindo, né, são sujeitos assim mesmo múltiplos, então eu espero que a gente possa dialogar muito, tá certo? Bom dia, eu sou a Diná, faço parte da equipe da comunicação da Secretaria de Cultura do Estado e eu vim aqui para registrar e para conhecer mais sobre essas experiências que estão sendo compartilhadas. Diná. Só perdão, fala aí. Meu nome é Wesla. Bom dia, meu nome é Paula Candice, eu trabalho na assessoria de comunicação da Secult. Sim, minha linha de estudo é em educomunicação, particularmente em comunicação e cultura. Né? As formas que os meios conseguem influenciar e melhorar o acesso à comunicação, à educação e cultura. Estou com uma expectativa muito bacana, muito feliz por estar conhecendo todas essas experiências aqui. Acho que o mapeamento para a gente vai ser uma coisa realmente fantástica no estado. Eu conheço um pouco da experiência lá de Sobral e acredito que tem tudo assim, a somar o que a gente já está com muitas ideias legais lá na cultura. Então, para o estado, eu acho que é um presentão, né? Meu nome é Felipe. Minha expectativa é muito parecida com o amigo ali, que veio para fazer amigos e reviver amigos. A diferença é que eu vim de calça, não vim de bermuda, mas depois eu troco ali na hora para compensar isso. Na verdade, eu venho representando a minha empresa que chama Liquid Media Lab, e a gente já fez alguns trabalhos com mapas, inclusive aqui em Fortaleza. Grande culpado. Vou bater nessa. Aliás, eu vim aqui para bater nessa por fora lá para ver se a gente consegue receber. Vou ver se é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho, mas é. Mas a gente fez um mapeamento aqui junto com o Irá, de agentes culturais, de pontos de cultura, que ia desde do teatro até uma boteca, que tinha um campeonato de truco, assim, a gente mapeou coisas bem legais aqui. E que, quando nos chamaram, foi por causa de um projeto que a gente tem, chamado Arte Fora do Museu, que é um projeto de mapeamento de arte em espaço público. De lá para cá a gente fez, sei lá, pelo menos uns 15 mapas aí, próprios ou para outras pessoas, assim. Acho que o mais recente, teve um certo destaque na mídia, é um projeto chamado Mapas Afetivos, onde a gente se propõe a contar a história da cidade através das emoções que as pessoas vivem nela. Então, contar o primeiro beijo que você deu, onde você trabalhou, pegou seu primeiro emprego, lembrança de infância. A ideia é um pouco que a cidade conte a história, conte um pouco a sua história, e você conta também a história da cidade através dessas emoções. Mas depois a gente pode mostrar. Ah, esse aí. Tá no ar ainda? Tá no ar. A gente tá pagando pra esse filme, não é? Legal. última passagem foi a Então tá bom, tá certo. Dividimos o prejuízo. Mas é isso. Não, só complementar também. Essa é a minha parte jurídica, né? Pessoalmente, eu estudo mestrado na Unicamp e a minha tese é sobre mapas digitais, por um acaso. Eu só vou aproveitar para fazer um parênteses. Além da dívida, eu acho que tem uma questão importante aqui, porque o Mapa da Cultura de Fortaleza ele foi a junção de uma experiência prática, que era o Arte Fora do Museu, com uma tecnologia livre, que era o Mapas de Vista, e com uma demanda de uma prefeitura, que na verdade ele falou irá, mas era da Secretaria de Cultura do município, que estava realizando o plano de cultura e precisava fazer um mapeamento. Então, acho que foi uma experiência pré-mapas culturais, mas que inspirou e, na verdade, foi acho que um ponto importante nessa liga aí. E aí, inclusive, essas informações todas estão no ar, teve uma mudança de gestão, não foi muito bem continuado, mas a gente vai aproveitar esses dados para migrar para o mapa que vai ser lançado no sábado. Mas é só para pontuar a importância e dessa junção, porque eu acho que isso aqui foi um ponto pontual aqui na nossa história e tem diretamente a ver com o nosso encontro. Meu nome é Rafael, trabalho na Ala Fábrica, junto com a Lívia, e eu sou arquiteto de software e estou aqui para trocar informações com vocês, trocar experiência, para a gente ajudar a trilhar um caminho aí para atender as expectativas e as necessidades que podem surgir para o nível de software. Assim. É isso que eu pretendo contribuir com vocês. O Cláudio Prado, eu nunca sei dizer o que eu sou esse, muita coisa, esse quase tudo. E a minha expectativa é tentar encontrar a brecha para a gente, de fato, partir para aquilo que as possibilidades digitais apontam. Pelo menos nas últimas duas décadas, para uma transformação radical da sociedade. Acho que a gente vive um belo momento para isso. Acho que nós temos que vencer a ideia de que isso é cultural, ou a cultura é tudo, ou nós temos que vencer a ideia de que isso é cultural somente. Nós temos que partir para a ideia de que não faz sentido nós vivermos num país que ainda vive com a ideia do censo de 10 em 10 anos, sair para o censo de 10 em 10 minutos sem gap. A teoria do gap nos prende a uma lógica não hacker total de que nós temos que gradualmente vencer o gap. Nós temos que sair do século XIX direto para o XXI e as possibilidades são essas. Há muito tempo que eu imagino que existe que vai existir em algum lugar, algum prefeito, uma cidade que parta para uma administração radical e atrás dessa brecha e acho que por aqui talvez a gente consiga avançar um pouquinho. Bom dia, sou Rafael, do Hacklabe, São Paulo, sou o principal desenvolvedor de mapas hoje, estou no processo desde o começo, com o workshop. Minha expectativa aqui é que a gente saia com algumas questões, para mim, como desenvolvedor, algumas questões técnicas bem encaminhadas, bem resolvidas. A gente tem bastante bucha pela frente, assim. Claro, para conhecer também o pessoal que está aqui, que usa na prática no dia a dia, né, que eu fico muito lá na. Recebo os e-mails, as issues, o Miguel. E é isso aí, gente. Eu sou a Branca, estou trabalhando atualmente na Secretaria de Cidadania e Diversidade do Ministério da Cultura. Agora, com a regulamentação da instrução normativa da Lei Cultura Viva, a gente tem que lançar em menos de 180 dias, 150 dias, na verdade, o cadastro do Sponsor de Cultura. A gente vem trabalhando nisso junto com o pessoal da TIM, o pessoal do Mata, né? Isso até aqui perto, inclusive. Já ia trocando ideia. E a gente, enfim, vem compartilhar o que a gente está pensando e mais ouvir, a partir desse compartilhamento, também ideias para a construção de cicatriz. Oi, bom dia. Eu sou a Beatriz, sou de São Paulo, mas estou fazendo um estágio no Banco Palmas e estou fazendo parte dessa equipe do Palmas Lab e a gente vai explicar mais tarde como funciona. Bom dia a todos. Eu sou o Matheus Henrique. Também trabalho no Palmas Lab, inclusive em Mulher Lab. E a minha intenção de estar aqui é mais conhecimento mesmo. Eu sou um grande entusiasta da tecnologia e da cultura. Infelizmente, eu como moro na periferia, não tenho tanto acesso à cultura como por tirar no aplicativo do site dele. Você viu que tinha muita coisa lá na Beira-Mar, na área nobre, e para a periferia não tem muita coisa. Então, aqui estou aqui para conhecer mais esse movimento. Bom dia a todos, meu nome é Nalvin, sou da Secretaria de Cultura, sou programador. Meu objetivo aqui, a expectativa é trocar informações e também aproveitar o contato aqui com o pessoal de Sobral, que a gente vai começar a iniciar alguma forma de contato para que eu vou integrar, né, as aplicações. Então, além disso, também com o Guilherme, que eu estou conhecendo ali, que é o Guilherme Donato, se não me engano. É, Guilherme Donato? Pronto, é começar a pedir sobre a integração aí do Logo Cidadão com outras plataformas. Bom dia a todos, eu sou o Rafael Carvalho. Estou à frente da equipe de desenvolvimento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, né? E eu já sofri também do mesmo problema do nosso amigo ali há 9 anos à frente da Secretaria, e realmente a carência que existe do público de plataformas que possam mostrar o que é que o Estado tem. Eu vejo isso de perto, porque atualmente o que a gente tem lá é o SINF, que ele tem apenas um cadastro dos agentes da cultura, empresas, essas coisas, e a própria população nem sabe que basicamente isso existe. Então, um pouco que alguém vem, é um relatóriozinho que a gente faz e informa, coisa assim. Então, assim, são muitas expectativas que eu tenho para esse encontro. Já, falando pela equipe, a gente já está muito feliz. Ontem conhecemos um pessoal já do Hack Lab na abertura lá do mapeamento cultural, né? E a primeira expectativa já foi alcançada, que foi saber que tem uma diversidade enorme aqui de conhecimentos, e como a Secult vai absorver também o Mapas, apesar de no primeiro momento estar com o pessoal de São Paulo. Então vai ser muito interessante saber as dificuldades que cada um enfrentou, porque a gente vai enfrentar isso também, saber o impacto que o sistema pode estar causando, quanto ele pode estar crescendo, né? E nos preparar para futuramente colocar dentro da secretaria, né? E também outra expectativa é sair daqui para o final do encontro com os notebooks aqui supridos de formação para a gente trabalhar já segunda-feira, porque a gente já tem também uma demanda do secretário para já integrar um sistema com o Login Cidadão, que está sendo implantado. Vai ter um pessoal aí que a gente vai querer perturbar muito. Vai ter um sistema de votação, né? Para escolher os conselheiros, né? Do Conselho Estadual da Cultura. Então, assim, a intenção do secretário é já pegar o pessoal que está no Mapas para participar dessa plataforma e poder tanto ser candidato como votar, né? Então, assim, vai ser um sistema. Esse sistema de mapeamento é muito interessante, ele tem uma porta assim, para crescer imensamente, e para a gente é um prazer grande estar aqui para poder entender os hackers, né, que estão aqui já fera, já estão trabalhando na plataforma. O Rafael, que a gente já teve o primeiro contato também, tem muito para contribuir. E onde for possível, contribuímos também, né? Porque lá nós trabalhamos com Java, acredito que, pelo que eu vi, ainda é pouco dos desenvolvedores aqui são com Java, né? Temos alguns ali, né? É isso, obrigado. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Júnior. Eu sou um dos programadores da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. E a expectativa para o encontro é, além do conhecimento técnico para a gente implantar o sistema lá na Secretaria, é a vivência do pessoal que já está com ele implantado para poder trabalhar a questão de como eles implantaram, como foi a aceitação do pessoal. Então, toda a parte técnica e usual do sistema. Bom dia a todos, eu sou Francisco Thiago, sou coordenador de TI da Secretaria da Cultura do Estado. A intenção do encontro aqui com a minha equipe aqui, né, é exatamente aprender, vivenciar o que já foi vivenciado em outras secretarias, o pessoal que se envolve, que idealiza o negócio todo, para deixar mais a informação chegar ao cidadão com mais qualidade, com perfeição, para que realmente a cultura seja disseminada como ela deve ser. Bom dia, meu nome é Renata Beltrão. Apesar do sotaque e sua existência, eu estou representando a Secretaria da Cultura do Governo de São Paulo. A gente está no zero aí no mapas culturais, mas a gente já tem uma decisão de implantar, então a minha participação no evento é muito para aprender, conhecer a ferramenta e ver, imaginar um pouco que caminhos a gente pode trilhar. E daqui a uns dias, a minha expectativa é ter um mapa de São Paulo assim, cheio de pontinho colorido, igual o do Ceará. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande dentro da Secretaria de enxergar o que a gente faz nas diferentes regiões do estado. É um estado enorme, tem 645 municípios, então é realmente uma dificuldade. A gente tem informações que estão compartimentadas nos vários departamentos da secretaria, mas a gente não consegue olhar com clareza esse todo e enxergar onde a gente está, onde a gente não está e onde a gente poderia chegar melhor. E a gente, obviamente, ter enfim, uma possibilidade de integração maior em um ambiente digital com as prefeituras de todos esses municípios e também com os agentes culturais que informais ou, enfim, são autônomos. Bom dia, meu nome é Danúbia Costa. Eu acho que eu caí aqui de paraquedas, porque todo mundo falou aqui de técnicas, de hacking, de tudo, de computação. Então, assim, eu vim, assim, a minha expectativa é de aprimorar a cultura. Não sei nem se meu grupo está mapeado aí, não sei. Eu sou coordenadora de um grupo de danças tradicionais aqui do Ceará, né, danças folclóricas. E vim nessa expectativa, assim, de conhecer e compartilhar com vocês e divulgar também meu grupo, né? Quero que ele esteja no mapeamento, não só o meu grupo, mas como outros grupos que eu faço parte também e conheço, que são grupos daqui do Ceará. E como aqui a maioria de vocês são, vamos dizer assim, turistas, então sejam todos bem-vindos ao nosso Ceará, né? Terra boa, terra de artistas natos como eu. Já nasci vendo essa coisa de cultura, de pastoril, de boi, de quadrilha, de danças regionais. Então, assim, me sinto privilegiada de estar aqui com vocês. Não entendo muito nada de computação, de essas coisas aí, mas quero aprender. Então, essa coisa que a gente quer, como dizer assim, a visualização. Porque agora a internet, tudo em um segundo, joga na internet. Se for bom, todo mundo vê, todo mundo gosta. Se não, também o pessoal gosta de rir. Então, assim, para mim é um prazer estar com vocês e que esse evento seja proveitoso para todos nós. Obrigada. Meu nome é Lívia, eu estou como coordenadora do projeto Mapas Culturais, também do grupo que foi falado dentro da LAFABRA, que são projetos do Instituto do TIM. E aqui estou com o Irá dando esse suporte no evento. Bom, por questão de ordem prática, assim, agora a nossa próxima atividade é a apresentação de experiências. A minha expectativa maior sempre é fortalecer essa rede mesmo, que eu acho que tem várias pessoas aqui que já se conhecem, mas tem outras que não se conhecem ainda, né? E eu trabalhando com mapas culturais, eu tenho um histórico também de prestar consultoria para governo, trabalhar com transparência, dados abertos, a gente sempre encontra pessoas muito interessadas dentro do setor público, né? Em vários momentos, essas pessoas estão isoladas, assim, elas, né, não fazem parte de uma rede que fortaleça, que tenha essa sensação, porque essa rotina de rede, assim, ela pode parecer pouco, né, mas os 6 grupos do Telegram que tem hackers da Esplanada, hackers do software livre e por aí vai, isso acaba fortalecendo muito, acho que dá impulsiona muito o cotidiano de trabalho de todo mundo, e tira desse isolamento, dá uma sensação de fortalecimento mesmo. Então, acho que fazer esse encontro aqui, para mim, assim, essa é a minha maior expectativa de construção e ampliação dessa rede. É, e como coordenadora do Mapas Culturais, o projeto agora está numa segunda fase, né? Porque o primeiro ano e meio de desenvolvimento do projeto já aconteceu com São Paulo. É uma segunda fase também de equipe, né? Com a ida do Léo pro mim, que eu chego. Então, tá uma mudança aí na equipe que a gente está olhando para manter essa continuidade, mas também aprender o que pode ser melhorado nesse processo. E uma das camadas que a gente quer entrar bem forte assim, é a sistematização e documentação não só do código, mas também da metodologia de implantação. Eu acho que isso é um legado que o Mapas Culturais merece, assim. Acho que o material do gabinete digital que estava ali embaixo é um exemplo para a gente de como construir isso. Então, eu tenho a expectativa de também acrescentar essa camada com o encontro aqui e manter o método colaborativo de desenvolvimento e governança do Mapas Culturais, que acho que são todas coisas que já eram propostas, né, Léo, Bruno, Rafa, todo mundo aqui. Essa proposta não é nova, é uma proposta que vem desde o começo, mas agora com uma rede já de 8, 9 parceiros em implantação, a gente começa a discutir governança do sistema já com essa galera dentro, né, que é outro momento da história. Então é isso. E agora vamos para a prática? Eu queria fazer 2 perguntas. Tá. Só em relação que nas falas, algumas pessoas falaram essa questão de eu não sou técnica e tal. Porque assim, esse é um dos grandes objetivos que eu queria juntar. Porque assim, o Léo falou um pouquinho disso. Quanto que essa divisão, ela é problemática, essa separação. Então a ideia é que o hacker tem um pouco mais, o hacker aí eu cometi um erro. O hacker ele não é só o técnico. A Rosane, por exemplo, que está lá e trabalha mais, menos na programação e mais na gestão, ela é uma hacker, ela conhece todo mundo, ela vai, sabe, ela tem que procurar, ela faz as coisas andarem mais rápido com o objetivo de melhorar o sistema. Então, cada um aqui, aí nosso amigo dos hackers, da política, depois também pode falar um pouco. Se não já ainda não encontrou, tem a oportunidade de encontrar o hacker dentro de si. Daí a gente conseguir sair daqui com essa visão de que não é porque tem uma barreira que eu vou parar. Então, como é que a gente pode ultrapassar essa barreira, seja quebrando o mundo, seja pulando dele, como é que é o caminho. E aí, nesse papo de não sou técnico, não sou político, então aproveitar esse momento para se apropriar mais, se aproximar mais, porque isso é uma demanda para a gente conseguir se integrar e melhorar. Todo mundo está falando aqui, falou de certa forma, um pouco da importância das ferramentas digitais e tal, e isso é vamos se apropriar mais disso para poder ter essa visão. Então, o convite é não negar o que é técnico e se aproveitar o grande número de técnicos aí para aprender um pouco mais, se apropriar mais e ajudar nesse processo. E para os técnicos também entender mais problemas, dificuldades políticas, não pagamento. É engraçado que eu falei aqui o quanto que a maior experiência que foi uma produtora de Fortaleza e não puta de um problema jurídico, burocrático, está lá sem pagar. Então, tipo assim, eu acho que a nossa missão aqui é como é que a gente vai fazer esse tanto de inovação que a gente viu que é possível no estado quebrado e todo o mal feito que a gente tem. Então, acho que a gente tem 2 problemas para resolver até agora. A nossa próxima atividade é uma atividade de apresentação de experiências, né? Inscrito, a gente tem 7 pessoas, 7 projetos. Tem alguém que não se inscreveu aqui? Eu tenho a Sheila, o Marco, a Eliane, a Luciana, o pessoal do Palmas Lab, que eu não tenho o nome aqui, e do Login Cidadão para apresentar. Tem mais alguém que quer apresentar? A Mari e a Maíra. Mais alguém? Tá. Então a gente tem 7. É 10. São 11h15. Vamos pedir uma apresentação. A gente tinha falado 10 minutos, mas como está um curso atrasado e tem o almoço, e também acho que para a gente dividir para o ETs, uma apresentação mais rapidinha, assim, de 5 minutos, acho que dá para apresentar bastante coisa, só para ter uma ideia geral do projeto, e depois aí a gente tem os outros momentos para quem quiser expandir e se aprofundar, e cada um pode conversar em roda sem ser de todo mundo, né? Pode ser? Alguém tem material para a apresentação? O pessoal do Palmas, se eles quiserem começar. Pode ser. Bem bacana. Ele chega aí só na parte? Não, pode ser. Ah, sim. Eu espero que ele vai ficar com Não, tem gente que quer, não. Tem gente que quer a gente da nossa. Ela é de equipe. Mas agora tá pronto pelo link lá no programa. A espicultura é uma fachada. É, ainda tá pro tamanho de dimensão. Entra lá no trânsito aí. Eu acho que essa articulação também do Estado, né? Tem muita coisa do Estado. Aí vai criar as plataformas. Você acha que pode ter, tipo, muita gente que tem que ver? Esse é o que eu queria dizer. Mas. Acho que é a antiga ali, se quiser mostrar. Bom dia, de novo. Como já me apresento, eu sou o Luiz. Estou aqui para apresentar o Palmap. Palmap, o que é? A gente é o Palmas Lab, né? Para quem não sabe, a gente é o Laboratório de Pesquisa em Finanças Solidárias e Inovação da periferia. A gente está situado no bairro Conjunto Palmeiras. E a gente está apresentando o Palmap, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu, o Roberto desenvolveu, que é capaz de inovar na questão de pesquisa na periferia. As pessoas das comunidades, elas são carentes. Elas são carentes por quê? Porque elas não têm um atendimento de suas demandas. E se elas não têm, por que elas não têm atendimento de suas demandas? Porque elas não têm comunicação com os órgãos que cuidam disso. O que, que o Palmap faz? Ele coleta informações de forma mais próxima na comunidade. As próprias pessoas da comunidade, esse é o potencial inovador. As pessoas da comunidade, que já se conhecem, vão a campo e coletam as informações das pessoas próximas, e delas mesmas. Elas conhecem, elas sabem o que as pessoas passam. E a solução foi esse aplicativo, que é rápido, ele substitui a caneta e o papel, ele gera um banco de dados assim que coleta a informação, e é completamente interativo e amplo. Ou seja, o seu questionário é completamente formatável. A gente fez o exemplo de mapeamento de produção e consumo, mas a gente também pode formatar esse questionário para pesquisar qualquer coisa, como a gente fez, por exemplo, a pesquisa dos postos de saúde, para entender como funciona a saúde, o médico, se está faltando algum produto no estabelecimento. E a gente fez essa pesquisa até há pouco tempo. Aqui é o nosso título, que é o Banco Palmas, a Palmas Lab, que é uma... foi criado, desenvolvido pelo Banco Palmas, como uma iniciativa. E aqui é o produto, a nossa ferramenta, que é o Palmap. Aqui é o método, né? A gente define o tema, ou seja, os objetivos da pesquisa, a gente procura a demanda da pesquisa, depois disso a gente customiza o questionário, a gente elege uma metodologia, depois a gente define o questionário e a metodologia, depois a gente faz a definição do treinamento, a gente treina, capacita para o uso do questionário. E também a gente vai no trabalho a campo, ou seja, a gente vai para a rua pesquisar. Então a gente, a partir disso, a gente cria um mapa interativo capaz de visualizar o que a gente pesquisou, capaz de mostrar o que a gente fez e quais são as demandas da periferia. Vou passar para o nome. Olá de novo. Bom, vou falar rapidinho de como que funciona a plataforma. Bom, tem dois lados. O lado do pesquisador, que tem um aplicativo personalizado para aquela pesquisa, onde pode adicionar diferentes informações e pode enviar essa informação via 3G ou Wi-Fi. Antigamente a gente fazia para celulares simples, por SMS, ainda que estamos mudando para o Android. Então, a tecnologia usada é baseadamente em Java, Android, para os celulares simples Java 2 Micro Edition, Java Spring Framework e banco de dados MySQL. E só falar que o nosso software é livre. E bom, os três resultados que a nossa plataforma dá são basicamente um relatório completo com todas as informações que foram preenchidas naqueles pontos mapeados. Bem rapidinho. Depois temos um mapa interativo online, onde o cliente pode ver no mapa todos os pontos que foram mapeados. Tem informação de cada um delas, diferentes processos de busca, com filtros e tal. Pode passar. E depois, para cada um daqueles pontos, dependendo do tipo de pesquisa, podemos, a plataforma cria um site personalizado para cada um daqueles pontos, e onde pode-se adicionar informações gerais sobre ele, descrição, fotos, vídeos, até, se for possível, um questionário com as respostas, como a gente pode ver naquele que a gente fez no Banco Palmas. E foi isso. Obrigado. A gente gosta de dizer também que o Palmap, ele é uma ponte. Ele é a ponte entre as instituições e a população da comunidade. A gente também, ele não só serve para entender as demandas, como ele também serve para entender o potencial da comunidade. Que essa também é a inovação. Você está próximo de entender e saber do que a comunidade tem a oferecer. Ainda mais essa questão de cultura que a gente está tratando aqui. O que a comunidade, que a periferia tem de cultura. Isso é tudo a ver com o que a gente faz. Obrigado. Olha, 4 minutos e 47 segundos. Quero ver todo mundo nesse ritmo. Rola pergunta assim ou... Pode ser. Na correria. Eu acho assim, a gente está querendo fazer na correria o pitch, mas para assim, todo mundo saber, sabe, conhecer o projeto de todo mundo. Aí no almoço, se não der tempo para fazer na rodona aqui, a gente pode ir perguntando depois, mas beleza. Idealmente. Quem que é o próximo? Já é a Sheila. Depois da Sheila vai ser quem? A Lívia estava com a lista. O Marco. Você quer falar logo então, enquanto a Sheila ajeita ali? Você não vai ver. Ó. Já que não temos sem apresentação. Bom, olá de novo. Então, eu estou aqui representando a Universidade Federal de Goiás. A gente está com esse projeto de acervos digitais. O que, que é a intenção desse projeto? A gente pegar um produtor, qualquer pessoa pode chegar e falar, eu tenho uma lista de músicas, eu quero digitalizar esse processo, eu quero digitalizar e publicar para todo mundo que quiser acessar, contribuir. O que, que é a grande sacada do projeto? É colaboração e redes sociais. A gente vai usar esses mecanismos para poder divulgar essa... o produtor divulgar o seu trabalho. A gente está com o Museu de Goiânia fazendo uma parceria agora. A gente vai divulgar, digitalizar todo o acervo deles. A Universidade Federal disponibilizou o espaço, as máquinas para a gente digitalizar e ser o nosso usuário piloto, colocar essas informações deles lá, para testar mesmo, ficar dentro e tudo mais. Sim, eu preparei uma apresentação, ela é meio extensa, e eu queria que depois a gente pudesse conversar. A gente já criou alguns métodos para o desenvolvimento. A gente está trabalhando com WordPress, então assim, a gente desenvolveu um modelo de desenvolvimento WordPress baseado no MVC. Então a gente consegue desenvolver no WordPress com o MVC, que é uma grande sacada que a gente fez, que acho que o pessoal aqui vai querer dar uma olhada também. Aí eu mostro com mais calma, né? Explicando melhor todo o projeto, quem somos, a parte de desenvolvimento e ir rodando já. Fica melhor para a gente entender. Sheila. Oi de novo. Bom, eu já tinha falado, né, sou da Casa da Cultura Digital de Porto Alegre, coletivo de cultura em vários tipos de ações. E aí, ano passado, a gente começou o Observatório CC, que é um projeto onde a gente queria entender quem são, né, fazer um recorte qualitativo, os coletivos de cultura do interior do estado do Rio Grande do Sul, como eles se organizam e como eles pensam sua sustentabilidade numa era de cultura digital, né, nessa era altamente conectada. Então, nós submetemos esse projeto a um edital de, estadual, da cultura estadual, e foi aprovado. E aí a gente começou, segundo semestre do ano passado, e está finalizando agora, assim, por essas semanas, a pesquisa para lançar esses resultados na plataforma. Pode passar. Então, aqui é só uma descrição, né, o apoio ali da secretaria. Então, a gente passou por 5 cidades do estado. Quem conhece mais ou menos o mapa do Rio Grande do Sul vai ver que elas são bem distintas, assim, ficam em pontos extremos. A gente fez isso numa Kombi, 6 pessoas, viajando o estado. Mais um oficineiro convidado. E aí, uma das propostas também era desenvolver uma plataforma para conectar esses coletivos. Essa plataforma está sendo usada em 2 momentos diferentes no projeto. Nesse primeiro momento, ela serviu como registro, né, os relatos das cidades onde a gente passou, as fotografias, enfim, isso tudo ficou registrado na plataforma. Acho que passa na próxima... Aqui tem eu deixei algumas fotos assim durante a apresentação. Aqui o dia do Cultura Livre, lá dentro depois. Aqui. Esse aqui é o print da plataforma, da primeira versão da plataforma. Ela está sendo modificada para esse segundo momento. Então a gente tem aqui as notícias, né, das cidades onde a gente passou, os registros. E essa plataforma funciona também como um fórum, né? A gente queria sair de redes proprietárias, a gente queria sair da dependência de outras ferramentas e testar uma ferramenta nossa. Uma ferramenta, na verdade, coletiva e colaborativa. Então, a gente criou também um fórum, né, onde esses coletivos, por onde a gente passou, com quem a gente conversou, pudessem se registrar e divulgar o seu trabalho e fortalecer a sua rede local ali. Aí as notícias, né? Enfim. E aí, como é que se desenvolveu esse projeto? A gente fez primeiro uma chamada de ajuda, assim, de abertura para uma colaboração desses coletivos do interior do estado, onde a gente disse, olha, a gente está indo, né, a gente quer fazer algumas oficinas de cultura digital e dentro disso várias temáticas, coisas mais técnicas, oficinas de Arduino, de criptografia, coisas não tão técnicas, coisas mais relacionadas ao meio ambiente, mobilidade urbana, enfim, a gente procurou abranger o máximo possível de áreas do conhecimento. E isso ao longo de 2 ou 3 dias com oficinas, rodas de conversa, e no último dia a gente fez um Dia da Cultura Livre, que era um festival, para ser numa praça, uma ocupação de espaço público, onde essas pessoas que participaram das oficinas também eram convidadas a expor o seu trabalho. Ah, eu tenho um coletivo de música, eu tenho um coletivo de artes visuais, artes cênicas, eu faço artesanato, enfim. E aí o pessoal foi para a praça, a gente ocupou a praça por um dia inteiro. Aí mais à noite fazia exibição de... fazia um cineclube também, cinemas, isso foi muito legal em todas as cidades. E a gente lançou uma chamada, né? Olha, pessoal, a gente está indo para essas cidades inteiras, mas a gente não conhece muito bem. Queremos a ajuda de vocês, coletivos, universidades, pessoas que não eram vinculadas a nenhum grupo apareceram e nos ajudaram também, dizendo, olha, tal lugar é legal, essa estrutura, não só a estrutura de realização das atividades, mas a hospedagem também, Esse pessoal ajudou muito. E na divulgação. Conheciam os veículos locais, conheciam a galera ali e ajudaram a divulgar também. Isso nas quatro cidades do interior, né? Pra falar que a gente conseguiu se dar mais por conta. Deixa eu pensar. Aqui, uma oficina, por exemplo, de Arduino. Aqui. O legal é que a gente conseguiu, assim, passar, pode passar, por... Aqui, o Dia da Cultura Livre em Caxias, a gente fez uma oficina de redes livres, uma rede de internet com alcance grandão, foi bem legal. Enfim, e aí aqui são as cidades por onde a gente passou, né? O nosso grupo, ele era um grupo muito rico, muito diverso, porque a gente tinha dois jornalistas, mas um mais de texto, um mais da parte de registro, que eu fiz toda a fotografia e o registro, porque a gente vai lançar mini documentários sobre esses coletivos também, porque é para ser um observatório colaborativo de coletivos, então tem entrevistas desses coletivos, assim, uma coisa muito, muito humildemente falando, tipo produção cultural da CD de São Paulo, assim, é para ser inspirada um pouco nisso. E aí, nessa segunda etapa, a gente vai apresentar na plataforma a pesquisa, né, os dados da pesquisa. Então, quais são esses coletivos que a gente entrevistou, como eles se organizam, como eles pensam a sua sustentabilidade. Esses dados, a gente ainda não definiu qual a licença, mas eles provavelmente vão estar numa licença aberta, né, para uso, uma Creative Commons, ou uma licença assim, para uso, enfim, de quem quiser. Eu tô meio que cortando aqui uma imagem do Cine Clube, deixa eu te falar mais alguma coisa. E aí... Aqui, para quem quiser conhecer mais, então, eu estou à disposição também. Aqui é o site do projeto, nosso e-mail e o site geral da Casa da Cultura Digital. Obrigada. Lu, você vai querer mostrar lá? Tá. Tá pra abrir. Eu sei que a Maíra já trouxe aqui a apresentação também. A Maíra depois da Lúcia, a Maíra já vai se preparando. Tem alguém que não vai usar a apresentação? Que queira adiantar? Ó, o amarelo vai vir aí. Tá. Tudo bem. Você vai falando mal de quem tá aí. Túlio, qual era a sua pergunta? Você não quer ir fazendo aí, Patrícia? O pessoal do Palmas? Eu queria saber sobre... Acho que eu preciso do microfone. Eu queria saber realmente da dificuldade tecnológica com relação ao acesso à internet, ou acesso à tecnologia mobile para essas pessoas que estão fazendo a pesquisa, ou enfim, saber como é que vocês fizeram. Se vocês deram um smartphone e deram internet para eles, como é que foi isso? Tem. A forma que a gente faz pesquisa teria duas formas. Uma, que é se você busca mobilizar toda a população ao redor da pesquisa, aí sim, aí teríamos que ter uma forma de que as pessoas tivessem acesso à internet, no caso da pesquisa pelo Android, mas também tem celular simples. A gente tem um sistema para fazer o disparo de mensagens, até recebimento. Nós ainda não fizemos uma pesquisa onde é a mesma população que você, tipo, manda uma pergunta pelo SMS e recebe a gente uma resposta. Por enquanto, o que a gente faz é treinar um grupo de jovens, quem puder esquecer. Antes fazíamos com celular simples, agora é com smartphone, é um equipamento que a gente fornece, e eles desenvolvem e realizam a pesquisa e têm treinamento. É uma forma de realizar pesquisa e treinamento, eles têm oportunidades. Agora, nós estamos estudando esse outro formato, onde pode ser a população, já seja através de uma pergunta que a gente faz ou de forma mais espontânea, que vai gerando informações. Aí sim, se é pelo smartphone, não tem outro jeito, teria que ser pelo internet. Mas, nesse caso, a nossa ideia é que seja funcione pelo SMS, já seja uma mensagem a cobrar, ou já nos coordenamos já com o Joaquim, bem conhecido aqui em Fortaleza, ele já está fazendo reuniões com um operador de celular, claro, e tal, para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho sem custeio, sem pagamento, sem pagar os custos. não teria, eu acho que sem as operadoras, por exemplo, seria complicado pensar em ferramentas de pesquisa por SMS que não tem algo. E internet, na nossa região no Palmeiras, não chega, não é de validade, então não é uma opção. Por enquanto, trabalhamos com equipes de jovens para fazer a pesquisa. Ah, eu queria te cortar tão bruscamente, era só para ir... Já tá terminando. Tá, valeu. Então... Bom, vamos lá. Acho que eu imagino que grande parte das pessoas já conheça, né, um pouco essa carinha da plataforma, né, dos mapas culturais, que lá a gente chamou de SP Cultura. Mas acho que vale a pena contar, acho que também não quero gastar muito do nosso tempo aqui para discutir questões da ferramenta, porque acho que a gente vai ter outros momentos depois, né? Mas acho que é legal contar um pouquinho como é que tem sido a experiência lá em São Paulo, né? Eu não acompanhei essa etapa inicial que o pessoal contou, de discutir um pouco, né, qual que seria a cara da ferramenta, o desenvolvimento, toda essa parte. Mas venho acompanhando aí desde o lançamento em agosto do ano passado e aí todo o processo de implantação, né? Mas acho que só para, né, dizer, a gente tem aí esses quatro eixos, né, de trabalho, de cadastramento dos espaços, dos agentes, dos eventos e dos projetos, isso tudo, né, de forma integrada. E aí podendo, né, olhar no mapa, fazer uma série de ferramentas de busca, enfim, a gente já tem bastante coisa aí cadastrado. Eu acho que é legal só falar um pouquinho da implantação, né, porque a gente tem um desafio grande, que é a dimensão da cidade de São Paulo, né, da conta de tudo. Foi feito um piloto inicial lá em Campo Limpo também, com coletivos, enfim, mas a gente tem, na minha opinião, dois desafios, assim, pensando também, né, em outras cidades, estados que estão implantando. Acho que uma implantação interna, né, para dentro da instituição, e outra é uma implantação externa com parceiros e outros atores que estão também produzindo e fazendo cultura nos vários territórios da cidade. Então, assim, no caso da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, a implantação interna é um desafio grande, porque, enfim, se a gente pensar só em termos de equipamentos culturais, a gente tem uma rede aí de quase 200 equipamentos, se a gente juntar os CEUs, mais os centros culturais, bibliotecas, etc. Então, isso envolve, né, no mínimo, a capacitação de todos esses gestores que estão lá na ponta e que sabem que evento vai acontecer na minha biblioteca amanhã, né, na biblioteca que eu cuido, enfim. Então, tem todo um desafio aí de apropriação da ferramenta para dentro mesmo, né, para todos os gestores de todos os espaços que fazem parte da gestão pública municipal. E aí, além disso, acho que um desafio que é para fora, né? A gente não conseguiu nem terminar ainda esse processo, mas acho que tem um avanço que é isso estar na centralidade da gestão. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, assim, porque a gente ter a ferramenta e não ter esse estímulo e essa preocupação dela ser apropriada é uma intenção, mas ela não se realiza, né? Então, acho que tem que ter esse... isso tem que estar na centralidade, né? Então hoje a gente está discutindo muito a questão da comunicação da própria secretaria ser toda feita com base no SP Cultura, né? Já está para lançar aí um site que, né, puxa todo esse banco de dados. Mas enfim, queria falar só antes de terminar um pouquinho da questão da implantação para além da instituição, da prefeitura, etc., né? Que eu acho que é um desafio grande. Mas acho que uma estratégia muito legal que a gente tem utilizado é essa dos editais estarem vinculados também ao SP Cultura, né? Então, a gente tem feito alguns pilotos aí do começo do ano para cá de inscrições em todos os editais pela SP Cultura. Então, a gente cadastra como um projeto lá, né, edital tal, e a pessoa... tem que se cadastrar como agente cultural para fazer a sua inscrição, manda os documentos, anexos e tal, que foi uma ferramenta muito legal que o pessoal do HackLab desenvolveu e que está dando, tá dando uma visibilidade grande para a ferramenta e está encorpando bastante esse nosso mapeamento. Esses dados também foi o pessoal do HackLab que fez, mas acho que são bem interessantes, né, que a gente tem... a etapa piloto lá com Campo Limpo. Aqui a gente tem o lançamento oficial, né, em agosto do ano passado, que daí já tem um boom que a gente começa a implantar para dentro com alguns dos nossos setores, né, o Centro Cultural São Paulo, o Márcio foi um dos que começou lá, o Centro Cultural da Juventude, o setor de bibliotecas. E aí agora, janeiro de 2015, também a gente tem uma outra curva grande aí para cima, que aí tem muito a ver com esse processo dos editais, né? Então, a gente já estava usando, ano passado, um cadastramento dos agentes apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura para que as ações dos projetos fossem disponibilizadas através do SP Cultura. Então, esse projeto que eu falei dos agentes comunitários de cultura e o próprio Redes e Ruas, que também foi um edital que a gente lançou, que tinha uma interface muito grande com essa questão, né, de cultura digital, colaborativa, enfim, já tinham que disponibilizar todas as suas ações por lá, e isso foi dando um caldo grande, enfim. Acho que é isso, mas mais para contar a questão, né, não da ferramenta em si, do desenvolvimento, mas desafios aí para a implantação dela, para que ela ganhe fôlego e se torne realmente uma ferramenta, realize toda a potência que ela tem, né? Enfim, que eu acho que é bem grande. Mas é isso, gente. A gente vai ter mais tempo depois para conversar. Tem um GT só do Mapas Culturais. Maíra? Aí na rua que exportou, a pessoa da Geria, Secretaria de Cultura de São Paulo, mandou bem. Vou deixar, vou tentar falar mais rápido, porque aquela mensagem, esse meu caminho é complicado, porque eu quase tudo de negro. Bem, a gente, vou falar do Lab Céus, a gente não... Pode passar. Por isso que eu falei que é o PDF. É o PDF? Vou começar falando do INCIT, né, que é um grupo de pesquisa ao qual o Lab Céus está ligado. Da UFPE, o INCIT é Pesquisa e Inovação para as Cidades. Só abrir aqui. O INCIT é um grupo de pesquisa vinculado à UFPE, também do Departamento de Urbanismo e Arquitetura. Trabalha basicamente com essa questão de urbanismo emergente e laboratórios de inovação. Os principais projetos que estão acontecendo hoje, programas, né, que estão acontecendo hoje no INCIT, são o Parque Afubaribe, que é um programa que está pensando um parque que integra todo o Rio Capibaribe à cidade do Recife, né, que é um dos principais cursos hídricos da cidade. E tiveram os dois primeiros anos do Parque Afubaribe, que foi de elaboração do projeto, e agora foi renovado também com a Prefeitura do Recife para mais 5 anos para a implantação desses espaços urbanos. E aí, essa articulação entre os espaços urbanos está sendo pensada nas especificidades de cada região dessa da cidade. Ao mesmo tempo em que está sendo também, a gente está tentando também implementar o território Capibaribe, porque o Rio ele passa por 13 municípios. Então, a ideia é que a gente consiga articular todos eles. E aí o LabCeus, né, que é o Laboratório Cidadãos para Desenvolvimento Urbano. O LabCeus é um programa de uma parceria do Ministério da Cultura com a UFPE para a ocupação dos laboratórios multimídia dos CEUs, que são os Centros de Artes e Esportes Unificados. Tem acho que cerca de 70 CEUs inaugurados hoje, nós estamos trabalhando com 10. Tem mais 300, serão 350, eu acho, no país. Nós fizemos a nossa primeira chamada pública do LabCeus em dezembro do ano passado. A gente é um programa piloto, né, ainda ainda estamos em execução da primeira fase. E não sei se já falei isso. A gente está trabalhando com 10 CELs, a gente tem pelo menos um em cada região do país. Temos 15 projetos em andamento hoje. Pode passar. A gente tem quatro linhas temáticas, né, na chamada pública, que é comunicação, interatividade, espaço de territórios e raízes e tradições. Muito mais no sentido de dar uma ideia para as pessoas do que elas podem fazer nesses espaços do que de dizer o que elas têm que fazer. Porque a ideia é que sejam experimentados processos e métodos criativos no território, né, de criar interação entre as pessoas e cidades. Por quê? Porque os CELs, eles estão em bairros novos, e eles têm essas mesmas características dos bairros, né? Eles são bairros com baixo IDH, com alto índice de violência, com Minha Casa Minha Vida, enfim. A gente está em Águas Lindas de Goiás, vou passar um rapidinho pelos projetos. Pode ir, tá? Faça parte do movimento Maker, que aí está sendo bem legal. Pode passar essa parte. Eles estão fazendo um trabalho também de robótica, levaram os meninos favelados. E aí, um dos participantes criou o Betinha, que é um robô cientista, com Arduino. E está todo mundo pirando em implementar, em melhorar o funcionamento do Betinha. Isso aí são as conversas do WhatsApp deles, né? A gente migrou todo mundo para o Telegram agora, mas tem esse grupo deles aí, né? Aí, querendo fazer um boneco, um negócio para matar a muriçoca com Arduino. Aí, a partir do Betinha, começaram a pensar num robô para matar a muriçoca, cara. Pode passar. Petrolina. A gente tem o GPS Capital Musical, que está fazendo um jogo baseado em geolocalização. E pode passar. E o mapeamento cultural multimídia do território do Nordeste. Tem alguns projetos que passam por mapeamento em andamento lá do CELs. No GPS, eles já estão mais adiantados, o território do Nordeste ainda está em articulação. Mas o GPS, eles já estão mais adiantados, estão desenvolvendo o jogo, que vai ser baseado em geolocalização, vão usar pistas a partir das músicas regionais, para identificar os pontos da cidade. E tanto o território quanto... vou pular logo. Tanto o território Nordeste quanto o mapeamento cultural que está acontecendo em Campo Largo, que é uma outra cidade que a gente está trabalhando, eles estão pensando em trabalhar com o mapeamento de vista e estão integrados aos NICs. Eles estão fazendo também já articulação com o município para ver se eles se instigam de continuar o mapeamento. Aí eu vou jogar lá para o final, que eu já vou adiantar para vocês. A gente está com a segunda chamada pública aberta agora para a seleção de projetos para a ocupação dos laboratórios dos CELs. E as inscrições vão até 19 de junho. Mais informações no culturadigital.br/labcelos. Muito obrigada. Tem uma pasta compartilhada da relatoria com todos os blogs, onde a gente vai deixar todas as apresentações. Então, também a da Maíra aí, que é bem detalhada. Bastante. Fica próximo. Quem é aí? Que está? Rosane e Donato, estão prontos? Por favor. Marco. Alô, esse aqui é o amarelo. Amarelo, você vai apresentar também? Tá, então estou próximo. Fique pronto. Vem aqui pro Gedan, já disse qual é o site para ele já deixar a conta aqui. A gente pensou só em mostrar o que vem pronto hoje, assim, o que a gente fez. Sabe que essa solução está longe de ser ideal ainda, mas é que a gente já começou a usar. Eu fiz uma apresentação, a gente vai mostrar o que a gente tem aqui, mas sem detalhar muito, para não passar 5 minutos. Então, a Zena vai entrar ali. O cidadão é basicamente o login único para o serviço do governo. Tem uma questão. Fala, é, tem que pegar P, o framework que a gente usou foi o 5 e 2. É, o protocolo é o ALF 2. E tem que o vector agora que a gente vai gerar. É, pode acontecer de algum serviço, porque exigir que o usuário tenha interagir. Só vai ter um jeito que o usuário acesse aquele serviço de é autenticação em dois fatores. Né? Você precisa de pedir um código que é gerado no celular dela a partir de uma chave privada. E isso pode mudar até cada 30 segundos ou cada 1 minuto. Assim, a gente já não vai detalhar aqui o que a gente está vendo na tela, os itens que a gente tem. Só aqui é o perfil, aqui na primeira página já mostra os serviços que eu tenho conectados. As medalhas, esses filmes de medalhas, a gente pode detalhar melhor depois também, quando vai chegar 5 minutos, mas assim, é para cada secretaria que a gente vai, cada um pode disponibilizar um serviço, tem uma necessidade diferente de saber quem é o usuário. Alguns só e-mail e senha, outros precisam saber se a identidade bateu, já fez uma verificação em outro lugar, o CPF já é válido, já fez uma outra verificação. Então, o que a gente faz? A gente dá o esquema de medalhas, o CPF está validado com no cadastro da legislatura da fazenda lá do Rio Grande do Sul. Aqui também da NFG, que é a nota fiscal gaúcha, o e-mail dele está validado e o título de eleitor também validado, mas através de um link com a fazenda. Então, e tem outros que a gente tem ideia de colocar dependendo do serviço. Isso aqui e aqui embaixo, que é uma coisa que a gente sempre achou importante desde que começou a fazer, assim, o usuário tem que saber tudo. Em relação ao marco civil também, o usuário tem que saber o que está sendo feito com a conta dele. Ele diz o que ele quer usar, ele tira quando ele quer tirar a autorização e ele tem que saber quem acessou. No caso aqui aparece o acesso dele e o acesso dos serviços que ele usou no cidadão. Aqui eu vou entrar direto em serviço. E aqui, ó, como eu já tenho nova da cultura, só para mostrar para vocês, se eu acessar o serviço direto. Enquanto ele está conectando ali, tá? Pode demorar. Aqui me dá os detalhes do serviço, então ele me diz também, né, para a pessoa, o que foi que ela autorizou que aquele serviço use. Isso também é uma coisa é um acordo que vai ter que ter disponibilizar esse serviço e é o cidadão, né? Ele tem que confiar. Ele disse que só pode usar isso. Então, o serviço também só pode usar isso. Se ele quiser usar mais alguma coisa, ele vai ter que pedir uma nova autorização para o usuário. Está um pouquinho lento lá, mas ele vai. Opa, ele não ficou conectado. Ah, não, tá. Ah, não, tá. Eu tenho que clicar aqui. Tu não viu que tinha 3 acessos ao mapa da cultura lá, os últimos? Mas assim, ó, isso aqui foi só para mostrar para vocês o que a gente tem hoje, tá? Eu acho que o mais importante que a gente vai querer conversar durante o evento, porque já passou meu tempo, é assim, ó, durante... Só um minuto, e o Guilherme conseguiu falar. Assim, ó, durante... o que nos levou a chegar isso aqui, né? Isso foi lá no... A gente sempre, como desenvolvedor, a gente sabe que tem, cada vez que tu precisa fazer um serviço novo, que tem que ter uma informação do usuário, ou tu tem que ter um login, o usuário tem que fornecer diversas informações para confirmar que ele é ele para receber o serviço. Então a gente tem dificuldades como desenvolvedor em relação a isso. O cidadão tem dificuldade de cada vez que ele vai lá, tem que estar informando tudo de novo, ou tendo logins diferentes. E o órgão, às vezes, também não se coloca muito, a gente tem essa dificuldade, o órgão não tem essa visão do cidadão, né? Eles têm só o outro lado. E a gente, no final do ano passado, de 2013, o Irá estava lá com a gente estava pensando na votação de prioridades na edição de 2014 e estava com dificuldade de novo de poder ver, ah, esse usuário votou uma vez, duas vezes, não pode, tem que estar com um controle maior. Nesse momento, com o Irá junto, ele era um articulador das políticas, ele conseguiu fazer uma articulação entre alguns órgãos, né, que cuida da votação de prioridades com a Fazenda e conseguimos desenvolver o cidadão. Está sendo muito importante a parceria do governo, no caso, para quem trabalha em governo, no caso nosso, mas se não tiver alguém que puxa esse detalhe, que queira que isso aconteça, não acontece. A gente só conseguiu evoluir por causa disso. Hoje, que ponto que a gente está? a gente está querendo fazer com que o pessoal use mais. Então, isso também é uma coisa complicada, a venda disso para o governo. Acabou. Depois a gente conversa, então. Assim, ó, porque todo mundo quer, mas não entende bem o conceito. Hã? Não, mas não é uma solução definitiva e acho que a gente quer aproveitar também esse pouco para ver qual vai ser o futuro disso. Porque não necessariamente precisa ser essa implementação. É só o conceito mesmo que a gente queria levar para frente. Enquanto a Mariela, eu vou colocar uma coisa que eles não colocaram, mas vocês vão entender a importância, que é a sobrevivência desse projeto a uma mudança de governo. Então, lá no Rio Grande do Sul, na troca de governo, entrou um governo de oposição. E sobreviver isso lá vai ser uma grande vitória e está sobrevivendo, né, Pedro? Está tentando, né? Está tentando. Você está Só que aí vai todo um outro que Galera, seus 5 minutos começam agora. Bom dia novamente. Eu queria falar rapidamente um pouco da experiência que está sendo o debate público da regulamentação do Marco Civil da Internet, que está realizando dentro da SAL, do Ministério da Justiça. E também tem outro debate em aberto, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Antes de mostrar um pouquinho da plataforma, eu queria resgatar rapidamente um pouco da história desse processo. Em 2009, a SAL, o Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério da Cultura e o Cultura Digital BR, lançaram o debate sobre a construção de um anteprojeto de lei para o Marco Civil da Internet, que seria a futura Constituição da Internet, numa anteposição ao debate que estava se fazendo naquele momento do AI-5 digital e da criminalização dos usuários da internet. Se postou uma alternativa a esse debate, que foi justamente o que depois viria a ser o Marco Civil da Internet. Seguindo esse mesmo conceito de participação e de construção colaborativa da lei, a SAL, que é a Secretaria de Assuntos Legislativos, ela abriu o debate também para a construção do decreto de regulamentação. Ou seja, a lei foi aprovada em 23 de abril de 2014 e sancionada pela presidente. Ela está em vigor, entrou em vigor 60 dias depois da sua aprovação, mas existem ainda dispositivos da lei que demandam um decreto de regulamentação, os quais eu vou falar um pouquinho agora. A construção dessa plataforma foi uma coisa muito relâmpago. A gente teve 20 dias para levantar as duas plataformas. E aí a nossa ideia foi justamente reunir... Complicado. Valeu o quê? Sempre correndo, a gente sempre correndo atrás das coisas, né? E aí, por conta desse tempo muito restrito, a gente acabou reunindo uma série de ferramentas que já estavam disponíveis que permitiriam a gente construir esses dois espaços de debate. Eu vou falar mais do Marco Civil da Internet, porque justamente o debate da Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela tem uma outra coordenação, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, também dentro do Ministério da Justiça. E por isso se alguém quiser mais detalhes, eu falo depois para não consumir todo o meu tempo falando também do... Deixa eu só... O espaço, a ferramenta de discussão que a gente usou para nessa primeira fase do debate público do Marco Civil da Internet, foi uma ferramenta que foi gestada dentro da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, em parceria com várias pessoas que estão aqui nessa sala, que depois foi usada pela Relatoria Especial da ONU com Direito à Moradia, e que a gente já usou aqui nessa primeira fase do Max da internet, que foi um plugin do WordPress chamado Delibera. É, o Delibera ele implementa um fluxo de deliberação completo, mas aqui a gente basicamente usou o recurso de thread, né, e gerenciamento de tempo, e também, deixa eu voltar uma que tenha comentário aqui, e também é um recurso interessante das pessoas poderem interagir concordando ou discordando com comentários umas das outras. É, durante todo o processo de debate, a gente teve mais de 330 pautas criadas e 1.100 comentários ao total. E a gente, o que foi maior do que aconteceu durante o debate do anteprojeto. Na primeira parte do anteprojeto, a gente teve pouco mais de 600 comentários. Só para concluir. E aqui a gente já considera que foi um sucesso justamente por essa questão. Aí, tem um ponto que eu queria ressaltar, que a postura dentro do Ministério foi justamente da transparência total ao processo de debate e de construção do decreto. Por conta disso, a gente procurou avançar em outros processos que já vinham acontecendo de debate público, de construção de normas e leis. Que foi justamente abrir o processo de debate, que se encerrou agora no dia 30 de abril, para uma sistematização aberta, pública e participativa. Então, dentro do MaxView, hoje a gente entrou em modo de sistematização, o que a gente está chamando, em que as pessoas podem baixar todo o histórico do debate, para fazer suas análises e fazer as proposições e propor decretos de regulamentação em cima dessas análises. Quem quiser mais informações, o site é participação.mj.gov.br/maxcivil. Lá tem os debates, números, todos os detalhes sobre o debate e também quem quiser, estou aberto aí à discussão, quem quiser mais informações sobre o processo. Só eu queria complementar só uma coisinha. Eu sei, o pessoal já deve estar com fome e tal, que parece um pouco deslocado eu vim aqui falar sobre MaxCivil, participação social, só que é um pouco do que eu falei no início, que todos esses instrumentos que a gente está compartilhando aqui são instrumentos de participação, de intervenção social, de construção colaborativa, de organização da sociedade em si. Então, é importante ressaltar que se no momento a gente tinha uma dimensão de um capitalismo industrial, de uma disputa, de negação do Estado, ou seja, negação do Estado capitalista, no segundo momento a gente teve uma dimensão e entendimento de disputa desse espaço do Estado, hoje a gente se volta novamente para a sociedade para fazer a disputa dentro da sociedade, mas entendendo o Estado e o governo como plataformas de conexão entre as pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente aqui, dentro desse momento de construção, de participação social, o governo se abre para reunir pessoas, reunir ideias, reunir todo esse potencial colaborativo da sociedade, a gente tem o dever de se apropriar e ocupar esse espaço e disputar esse espaço para, enfim, construir novas formas de alto impacto social, de transformação da realidade e de construção de uma visão crítica de mundo. É isso. Bom dia. Eu vou falar um pouquinho do Cultura Educa, que é um projeto de mapeamento das escolas, das 5 escolas do Mais Educação. Aí eu vou completar com algumas informações que a gente está desenvolvendo também um mapeamento no Instituto Vidas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que é um olhar de direitos humanos no território é bem parecido com o que a gente está fazendo aqui, eu vou complementando. Então, Cultura Educa é um projeto do Lidas que vem trazer algumas informações de georreferenciamento para subsidiar políticas públicas, tanto para movimentos, para o cidadão e para os gestores de política. Então, para a gente é muito importante a discussão do território da questão da escala. Porque para a proteção do território por um cidadão, a gente tem municípios, subprefeituras, distritos e regiões administrativas, mas muitos municípios nem chegam nos distritos, subprefeituras e regiões. A gente fica no nível do município mesmo. Então é muito difícil, tanto para o cidadão se apropriar das informações, tanto para o gestor conseguir visualizar desigualdades. Por exemplo, quando a gente vai discutir indicadores de direitos humanos, de violação, por exemplo, é bem claro isso em São Paulo, como alguns layers, né, alguns níveis, eles mascaram muito essa identificação. Então, tem uma busca do Lidas por essa discussão do território. Cada projeto que a gente faz, a gente discute com as instituições o que seria esse território de vivência. A gente trabalha com uma base censitária, que é um nível menor, que a gente não considera, na verdade, como um território de vivência, porque é muito específico, dá 200 famílias agrupadas, mas é importante que a gente consiga cruzar as informações, tanto de indicadores, com indicadores, mas sempre trabalhando com os níveis, os municípios, subprefeituras, no caso de São Paulo, eles respeitam essa divisão censitária, a gente consegue, na verdade, fazer esses cruzamentos de dados do censo, de escolarização, de quantas mulheres chefiam uma família, e aí poder fazer as análises para subsidiar mesmo as políticas. E, por fim, a ponte entre saberes, que depende do mapeamento também, tem algumas funcionalidades de inserção do próprio cidadão, da sociedade civil. Pode passar. Enfim, o Cultura Educa, ele veio para mapear e tem um foco específico das 15 mil escolas do Mais Educação que se propõem. Essas escolas se propõem a ter uma relação diferenciada com o seu entorno, né, propor novos atores com atuações na escola. Então, a gente trabalha com o território educativo, no Cultura Educa. Então, essa delimitação dessa área de vivência, nesse caso específico, foi de 1 quilômetro do raio da escola. Só que não é 1 quilômetro, se a gente conseguir ver, não é 1 quilômetro exatamente como uma circunferência. Ele respeita o desenho da base censitária, para que a gente possa fazer realmente a relação com as informações do censo. Então, a gente tem essas bases no Cultura Educa disponibilizadas. Eu acho que o ponto de cultura ainda não está. Eu também estou entrando agora no Lidas para ajudar nessa discussão de dados abertos e disponibilização dos códigos das bases. Essas bases, na verdade, nacionalmente, elas são quase que inéditas, elas não é uma base que ainda o próprio Ministério tem. E essa é uma discussão do convênio, porque o convênio foi de 2012 a 2014. O Lidas não conseguiu ainda terminar o desenvolvimento, então a relação que a gente pretende com ponte entre saberes da sociedade, que a sociedade possa contribuir com o mapeamento, também foi muito prejudicada no processo de desenvolvimento para que a gente pudesse organizar as bases de um modo a respeitar regras de interoperabilidade e normatização, metadados, dicionário de dados, que estão entre os princípios úteis que o Lidas trabalha, que é desenvolvimento de software livre, dados abertos, e aqui a discussão do governo eletrônico, respeitar as normas da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos e Dados Espaciais, os protocolos de interoperabilidade do EPING, a discussão de soberania tecnológica, cultural e territorial, porque a gente não usa nada do Google, mas uma discussão que a gente tem tido com relação à base de logradores públicas, porque elas não existem, então a gente pode usar geocoder livre, mas a gente tem que buscar numa base de logradores privada. No caso de São Paulo, o município disponibilizou, vai ser um pouco mais fácil, mas nacionalmente isso é muito difícil, então é uma luta que muda esse sentido. Padrões internacionais de dados espaciais, a gente também respeita. Aqui eu coloquei as tecnologias, eu não sou totalmente técnica, mas para uma discussão com um desenvolvedor que depois possa conversar. E aí, no caso da inserção de dados, essa discussão toda é importante do ponto de vista da participação, eu vou conversar. Eu acho que isso, a gente está caminhando para um framework no desenvolvimento do mapeamento com a Secretaria de Direitos Humanos, então muitas dessas funcionalidades do Código do Cultura do Duca deve beber também, porque a mesma instituição está tendo essa discussão. Mas assim, a gente entende que por mais que tenham funcionalidades ali no Cultura do Duca, se puder entrar com o Cultura do Duca com o CC, a gente não conseguiu trazer nem de moral, de discussão, da relação com as pessoas que vivem no entorno, ou de mapeamento, elas não são exatamente a própria participação. É uma coisa que a gente tem que discutir, tanto a participação como a consulta, então ela é consultiva, não deliberativa, ou quanto essas funcionalidades de fato ajudam as pessoas a interferirem nas políticas do seu local, né? Assim, a tecnologia ela não vem assim, automaticamente fazer isso. A gente entende que ela auxilia, a gente traz ferramentas, mas é algo também que ninguém aqui acho que conseguiu descobrir como é que faz as pessoas de fato se apropriarem. Coloca aí Santa Catarina, Blumenau, pra gente ver. Tudo bem. Cooperativa, eu não peguei mesmo. Mas é que a gente foi também. Tá bem, é que eu não sei. De 7 minutos? Enfim, nossa, tudo bem se descolar de mais educação aqui, que bastante. Enfim, aqui a gente consegue olhar as escolas, se você consegue colocar as outras bases para olhar o município. E se você clicar aqui numa escola, essa é essa, melhor. A gente consegue visualizar, aqui deve ser um ponto de cultura para a Luísa, né? Visualizar o que está no entorno, deve ser o BS, alguma coisa assim? Não. Baixa um pouquinho. É que embaixo a gente conseguiria ver todos os dados do censo e outros dados dos equipamentos todos que foram localizados ali naquele território. Então aqui tem os dados do censo já tabulados, né? E aqui você consegue ver também outros dados, mas por exemplo o mural ainda não está com essa funcionalidade ativa. E são essas questões que a gente precisa continuar desenvolvendo. Pô, galera, nós estamos de parabéns aí, porque a gente nem estourou muito tempo. O almoço já está a postos. Opa! Tem ali o Túlio. A gente pode almoçar, ou a gente também dá pra dar uma. A gente tinha pensado, só para a gente ver junto, em fazer uma divisão de GTs nesse tempo aqui. Mas eu tô achando que é melhor a gente voltar, vai almoçar, pode continuar aqui um pouquinho, mas só pra gente se programar. Vai almoçar e depois do almoço volta para cá, onde a gente vai rapidamente falar sobre os GTs, a metodologia, que a ideia é editar, a gente dividir em 2 GTs, e fazer essa divisão e aí a gente troca. Ah, tu vai apresentar também, vou dar uma lista. Mas manda o prazo, claro. Rapidinho, pessoal. Também, depois eu mando a apresentação para vocês pegarem, que ela tem mais de 50 slides. Eu sou do Update. O Update é um projeto de fortalecimento, potencialização e para dar visibilidade para as práticas emergentes de participação política no século XXI. Então, a gente encontrou dentro dessas práticas emergentes aquilo que a gente chama de hackers da política. São as pessoas que estão inovando dentro dos sistemas institucionais, do código institucional da política e trazendo novas formas de participação, novas formas de influenciar e de impactar a política institucional. Então, para a gente é muito importante mapear quem já está executando, até porque os hackers da política não são só da sociedade civil, mas também pessoas de dentro do poder público que estão olhando para as dificuldades de trabalho que tem e também estão tentando criar aplicações que não são necessariamente tecnológicas, mas aplicações para a gente conseguir ter realmente uma participação política do século XXI. Também Só um segundo aviso, eu também sou da organização da Crypto Rave. Deixei uns adesivos, cartazes lá embaixo para vocês pegarem. E quem quiser comprar a camisa, R$25, é só falar comigo. Obrigado. Então, só que eu também tinha esquecido de passar a programação, Jedi, você abriu aí. A gente está acabando aqui, a gente vai para o almoço agora, até as 2h. Depois do almoço, volta para essa sala para a gente fazer a divisão de GTs. Aí à tarde a gente se divide. A gente está pensando em divisão em 2 GTs, mas a ideia é que se tiver um terceiro, enfim, a gente vai se auto-organizar aí. A gente tem 4 salas, até 4 salas para se dividir. E a proposta aí tem uma divisão de tempo à tarde para a gente discutir isso. 19h30 a gente janta e de noite, depois do jantar, tem um circuito aí que a gente deve ir na praia visitar a Casa da Cultura Digital. A gente vai na praia visitar a Casa da Cultura Digital. E eu estou pensando aqui, assim, se a gente não pega essa galera que vai sair daqui para ir para a praia e dá uma esticadinha, a gente podia discutir isso ali, ver se é viável e tal. Eu acho que seria muito bacana a galera não ir só na praia, dar um pulo também no Banco Palmas, que fica na periferia de Fortaleza, e é uma iniciativa importante, referência mundial aí de desenvolvimento social. E aí, beleza, e aí depois a gente acabou o dia, amanhã, tem de amanhã também já? Não. Amanhã é o inverso, amanhã a ideia é de manhã a gente se dividindo nos GTs, então hoje a gente já vai fazer essa divisão dos GTs de hoje e de amanhã. Então amanhã começaria com a discussão nos GTs, manteria a discussão nos GTs, para na parte da tarde a gente fazer um fechamento, um balanço do resultado dos grupos em 2 horas, e na parte final, a ideia, às 4 horas, a gente fazer um debate mais aberto, uma discussão mesmo. Vai estar o secretário de Políticas Culturais do MINC, vai estar o nosso secretário de Junto também, todas as autoridades presentes, vocês todos. E para daí, às 7 horas, a gente sai daqui para ir para o lançamento no Historinho, que é às 8. Não é isso? Às 7 horas a gente sai daqui amanhã para o lançamento no Historinho, que é às 8 horas. E depois retorna para casa, a gente vai ficar triste, não tem mais você. Mas é isso. E aí vamos para o almoço. Alguém quer colocar alguma coisa? Reclamações, dúvidas, sugestões? Só que tem que começar a pegar o ticket do almoço, lógico, ele não credenciamento.